Dourado até Porto Alegre, né? Eu vou a Florianópolis, vou escutando vocês. Então, essa voltar a ter esse sinal potente, forte, é levar para nossos anunciantes a marca dessa empresa para toda a região sul. E hoje as empresas estão atuando, né? A Criciúma é um polo regional. Então, para nós é muito importante. Os ouvintes fiquem tranquilos, a gente está melhorando a programação. Eu acho que final de semana vocês vão ter gratas surpresas, né, João? A gente está preparando uma programação muito melhor final de semana, até porque agora vamos ter duas rádios sempre atuando juntas. Então, o Eldorado mais que nunca vai continuar com o jornalismo final de semana. E Eldorado mais vai trazer música. Então, vai pela sua vibe. Se você tiver afim de continuar escutando antes do final de semana, vai ter. Se quiser curtir uma boa música, vai ter também. Então, esse é um processo que vai caminhando, né? Eu acredito que, assim, todos os passos agora em diante miram o 2025, né, Júlia? Então, 2025 nós teremos realmente um grupo de rádios efetivo, trabalhando em conjunto, para trazer o melhor do jornalismo e do entretenimento para o nosso ouvinte. Isso que eu acho que é o que nos move daqui para frente. Muito bem. A Eldorado tem os anunciantes, nossos parceiros anunciantes, aí alguns de longa data, né? Hoje eu trouxe aqui o Guedes, né? Que é do esporte, mas temos tantos outros que serão recepcionados em atividades que nós vamos resolver. Hoje nós estamos inaugurando aqui, mas teremos vários momentos aqui de recepção para os anunciantes. Todos, né? E para os ouvintes. Vamos falar isso, João, porque os nossos parceiros comerciais são tão de longa data, né? A maioria deles, né, João? Que eu acho que todos estão ansiosos como nós estávamos para essa mudança. Porque a gente ia visitar, quando é que vai mudar? Quando é que vai vir um novo estúdio? Eu já não aguentava mais o em breve. Eu digo assim, em breve tá. E como eles se sentem parte, porque a gente faz muito evento aqui, recebe muita gente, então nesse primeiro momento todos vão estar sendo convidados para vir aqui ter esse momento com a gente, para dividir isso conosco. Até porque o patrocinador do Eldorado é nosso sócio investidor, né? Acredita no nosso trabalho, nos ajuda a levar essa programação para frente, então a festa também é para eles. Muito obrigado a vocês aí que estão conosco. Obrigado. Joyce Quadros está aqui nos visitando. Também a Joyce Quadros, que ela faz parte permanentemente do microfone da Rádio Eldorado, né? A Joyce vai e volta com quadro de economia, negócios, e por vezes todos os dias, por vezes lá de vez em quando. É mais ou menos por aí, né, Joyce? A Joyce tem cópia da chave aqui da rádio já. Bom dia, Joyce. Não, acho que vocês mudaram agora. Acho que, não, se não te der a cópia da chave ainda, tu já vai receber em breve. Tá bom. Bom dia, João Paulo. Bom dia, Júlia. Bom dia, Kátia. Bom dia, Super manhã. Parabéns para vocês pelo desafio. Eu queria perguntar para a Júlia, que eu estou fazendo matéria aqui. Eu vim fazer uma matériazinha, né? Eu tô trabalhando, tá, João Paulo? Certo, publicando. Eu tenho para a Engie Plus. Perfeito. Tá? Eu estava anotando aqui, qual vai ser o perfil da Eldorado Mais? A Rádio Eldorado Mais tem um perfil adulto contemporâneo. Para um público 30, 35 mais, que aprecia uma boa música, uma seleção nacional, internacional, desde clássicos até mais contemporâneos também, mais atuais. Maravilha. Vai ser música, mas só música? Vai música, ter programa, entrevista? Teremos música, entrevistas, mas em formato bate-papo, notícias mais curtas, relevantes, porém mais curtas. Uhum. Mais entretenimento voltada para música, com informação também, de uma forma mais leve. Vai ser uma rádio feminina, assim, só de mulher, não? Vai. As vozes, sim. As vozes. Eu, inclusive. Eu já tô querendo um espacinho. Eu tô esperando um espacinho mais, aquele mais. As perguntas são sugestivas. É, ela tá. Maravilha. Ela não bota prego sem estopo, né? Não, assim, eu terei um programa pela manhã, teremos uma outra comunicadora também no período da tarde. Então, as vozes, sim. No ar, teremos vozes femininas. Mas não é só entrevista com mulheres. Não, assim, não. Porque a 98,5, a tradicional, ela é muito, muito machista. Ela é uma rádio machista. Ela só, ó, a Rúbia, só tem a Rúbia pra quebrar isso. Não, é, né? Verdade. É, né? Isso é, então, verdade. Que é um problema sério. Nós já vamos agendar uma entrevista com você, já tá lá. Saindo aqui, a gente já vai combinar o horário, a rádio entrando no ar, vai ser uma das primeiras que vou ter o prazer de trocar uma ideia, bater um papo bem, bem leve e descontraído contigo. Valeu, o João Paulo. E lembrando, 4 de novembro, né? Sim, 4 de novembro, próxima segunda-feira. Vou pegar o gancho do Willy Bax, que ele falou, estamos chegando já no Sesc Centenário, 150 Sim. anos, né? A segunda-feira que vem, Criciúma comemora 99 anos. De emancipação política. Uhum. Essa é a data de nascimento de Criciúma, uhum. porque tem um decreto. O 6 de janeiro é consenso, uhum. e não há consenso entre os historiadores. Obrigado a vocês pela presença aqui. Vamos ao intervalo e a gente volta em seguida. Seguimos aqui já já. Vamos conversar com alguns ouvintes. Tem a bênção do estúdio na sequência, né, Sandra? A gente faz o intervalo, é rapidinho, já voltamos. Combo Atacadista. Mais compras, mais economia. Informa a temperatura. 22 graus a temperatura. Mais compras, mais economia. Venha conferir os preços imbatíveis do Combo Atacadista. Ofertas válidas para esta segunda na padaria. Pão francês JD quilo, 10,90. Rosca de polvilho salgada JD quilo, 25,90. Queijo mussarela ou prato fatiado Tirol, 400 gramas, 16,98. Leite amanhecer semidesnatado, zero lactose, 1 litro, 4,38. Margarina Claybon, 500 gramas, exceto sabor manteiga, 4,98. Aceitamos diversos cartões. Combo Atacadista, mais compras, mais economia. Olhe bem onde você pisa, pise bem onde você anda. Pisos e azulejos tem que ser a lenda. O Brasil vai para o mundo e a cerâmica encanta. O solo de Criciúma, berço nobre da lenda. Pisos e azulejos. A GWM Toso de Criciúma e conheça a linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado. Hora 03, 100% elétrico com até 15 mil de bônus e emplacamento grátis. E agora a GWM também atende o público PCD com preços a partir de 129.600. Consulte condições com um de nossos embaixadores. Hora 03, o carro que veio para mudar o jogo. Rapaz, no trânsito começa por você. As empresas Radar têm o serviço certo para cada necessidade da sua empresa ou patrimônio. Confira: vigilância humana e eletrônica 24 horas, gestão de controle de acesso, sistema de monitoramento por câmeras, limpeza e conservação, jardinagem, recepcionista, mão de obra especializada. Serviços terceirizados têm a marca Radar. Criciúma e Araranguá, 48-3461-6363. vigilanciaradar.com.br. Economia em Negócios. Oferecimento. Você tem ou quer ter o seu próprio negócio? O microcrédito da Credisol é a ajuda que você precisa. A Credisol Microcrédito Brasil existe para ajudar pessoas que trabalham por conta própria. Na Credisol, oferecemos um crédito mais fácil, rápido, simples e acessível, sem a velha burocracia e que resolve seus problemas. Acesse credisol.org.br e conheça todos os diferenciais e vantagens. Credisol, investimos no seu sonho. Acreditamos em você. A Convisul Centro Médico, a Clínica Sermoful, está de casa nova. Mais ampla e moderna, a Clínica Sermoful vai contar com 3 novas especialidades: odontologia, psicologia e fisioterapia. As demais especialidades, como ortopedia, cardiologia, ginecologia, pediatria, clínico geral e vascular, e descontos de até 60% em exames também vão continuar. É a Sermoful, transformando a vida das pessoas. Sermoful, 60 anos iluminando histórias. Instalação adequada, menos danos elétricos. Diversas situações podem causar danos elétricos e a melhor forma de evitar prejuízos é a prevenção. Adeque-se às normas da Copera e evite danos elétricos. Não faça ligações de energia irregulares. Contrate um eletricista profissional para realizar as instalações. Instale o dispositivo de proteção contra surtos, DPS, para proteger seus equipamentos de picos de tensão. Faça a adequação do sistema de aterramento. Coopera, a energia que gera um futuro inovador. Governo de Santa Catarina apresenta Educação em Ação. A valorização da educação e dos educadores são verdadeiras bandeiras para o governo do estado. E para defender essa causa, o governo já fez a lição de casa. Pela primeira vez em 16 anos, o governo enviou para a Assembleia Legislativa uma proposta para aumentar a remuneração dos professores efetivos e valorizar a progressão de carreira, com descompactação da tabela de salários do magistério. A nova proposta incentiva a capacitação dos professores, valorizando os profissionais com mais estudos e qualificação. A proposta, já aprovada por unanimidade pelos deputados estaduais, é um passo fundamental para fortalecer nossos professores e garantir a qualidade do nosso ensino. Secretaria da Educação e Governo do Estado em ação. Você está ouvindo o programa João Paulo Mercer. Agora 9:42, 9:42, estamos de volta. Agora nós teremos um momento de bênção do estúdio. Estão aqui conosco o Padre Samir, que eu acredito que os ouvintes conheçam, né? O Padre Luir também e o Padre Marquinhos. Estão aqui conosco. Vamos ver como é que a gente consegue chegar mais próximo do microfone ou abrindo o canal aqui para ouvir o som. Padre Samiro. Nosso bom dia a todos os nossos ouvintes, os colegas que aqui se fazem presente, colegas padres, as pessoas convidadas que aqui estão também conosco nesta manhã bonita, né? E uma manhã histórica, né? Que faz a Rádio Eldorado iniciar uma nova etapa, um novo período, melhorando e qualificando a comunicação. E nós nos alegramos com isso, porque agora podemos levar melhor essa comunicação para os nossos lares sul-catarinenses. Então, nós queremos aqui, juntamente com nós três padres, juntamente com a comunidade se faz presente, dar a bênção a esse recinto. O padre Maneca era para estar aqui, né? Parece que não pôde no momento. Seria ele. Houve um contratempo, então, que faria, porque ele é o padre mais idoso da diocese, né? Então, nós temos convidado ele. Mas vamos nós, então, conduzir esse momento de fé e de espiritualidade, rezando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus abençoe, que Deus ilumine, que Deus possa fazer com que esse meio de comunicação sirva abundantemente a nossa sociedade através dos canais que aqui são disponibilizados. E nós vamos iniciar esse dia belíssimo, aqui esse visual lindo que a gente tem desse estúdio agora, né? Quem tá no YouTube tá visualizando, né? A gente pode ver, apreciar a beleza do dia. Para a primeira vez de manhã, eu vi o sol nascer nesses 30 anos. É, nesses 30 anos, primeira vez. Senão, a gente estava no estúdio fechado e agora no estúdio tão bonito, tão belo. Estava dizendo para Sandra, estamos comparando com a Globo do Rio, lá que mostra. Gente grande, a Copacabana aí que aparece de fundo, né? Mas esse dia bonito nos faz agradecer. E tem um salmo do dia de hoje, o padre Luiz vai nos conduzir isso, que reza um pouquinho essa beleza desse dia de hoje. Então, a cada invocação do salmo, nós vamos responder: seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Salmo 18. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento, a obra de suas mãos. O dia a dia transmite a mensagem, a noite publica uma notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda parte. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a voz de Deus. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Que assim possamos então agora invocar a bênção sobre esse nosso ambiente de trabalho. Que Deus esteja presente com a sua graça, fazendo cada dia acontecer que isso se realize melhor, né? Com a bênção que agora vamos implorar sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus Pai Todo-Poderoso, com a minha presença e com os colegas sacerdotes e a comunidade que se faz presente, conceda trazer a bênção sobre este recinto, esta nova emissora, para que possa servir muito na comunicação para a nossa comunidade. Que possamos levar de melhor os valores, aquilo que a nossa comunidade, a sociedade precisa, o mais necessário, que é levar os valores para as pessoas. Entendimento, alegria para todos os lares. Que Deus derrame as bênçãos, as graças, que o anjo da luz os proteja de todos os males, os perigos que podem acontecer. Que assim faça viver cada um de nós a fraternidade, a comunhão, através deste veículo de comunicação. Pela intercessão de Deus que é Pai, pela intercessão do Filho, pela intercessão do Espírito Santo, pela intercessão de todos os santos, conceda derramar a bênção sobre este recinto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ter ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o anjo da guarda também esteja aqui para conduzir a tudo de acordo à sua vontade. Rezamos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe, ilumine. Amém. Que Deus abençoe todo este ambiente, todas as pessoas que aqui vão atuar, trabalhar, ser assistidas e se fazem aqui presente, com a graça que vem da Trindade, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Agora 9:49. Obrigado, obrigado pela presença de todos aqui, com esse microfone, com esse ambiente abençoado, e todos os dias nesse horário aqui, o Padre Samiro trazendo a bênção, nos domingos o Serginho Borori acordando, de segunda a sábado, o Padre Samiro. Que frase, hein, que o Padre Samiro disse agora há pouco. Depois de 30 anos, eu vou ver o sol nascer aqui no estúdio da Rádio Eldorado. Para quem habitualmente trabalha em locais abertos, não faz ideia do quão importante é, por exemplo, para nós, na comunicação, ficarmos dentro de um estúdio, porque essa é a tradição do rádio. Nos últimos anos, ele vem mudando, tendo os estúdios com essa possibilidade de termos aqui um visual. Então é muito bom. Obrigado a presença de todos. As mudanças pequenas, já foi falado sobre isso hoje pela manhã, pequenas mudanças que estão sendo feitas na programação da Rádio Eldorado serão bem sentidas no final de semana, também na programação do final de semana. O Redação Eldorado, por exemplo, ele antecipa, ele modifica seus horários, aliás, ao invés de 9 da manhã, 10 da manhã e 11 horas da manhã, ele passa a ser agora no final do nosso programa, às 9:55, com o Antônio Colossi, depois 5 para o meio-dia. Então, muda pouca coisa em termos de programação. E isso pouco muda porque foi apontado em pesquisa da SDI, que sugeriu que não tivéssemos grandes alterações na programação. Sim, dá uma repaginada com algumas vozes diferentes na apresentação de prefixos. Isso sim muda. O que nós chamamos aí de vinhetagem, ou então a plástica da rádio, ela é modificada. Eu tenho ainda 3 minutos, 4 minutos aqui, né? E outra coisa, né? Agora o rigor do horário, né? O rigor do horário. Os ouvintes vão perceber que há um rigor no horário, com blocos comerciais não extrapolando em hipótese algumas 5 minutos, tá? Por vezes era a nossa briga, né? Às vezes o comercial era mais longo. Entretanto, nós também temos o rigor do início do horário, assim como o Padre Samiro começa às 5 em ponto, tá? Eu começo às 7 em ponto, 5 para as 7 tem o Rádio Rural, que volta, aliás, deixa eu fazer referência a isso. Durante muitos anos o Silmar Vieira apresentou o Rádio Rural, E o Silmar Vieira, antes de nos deixar, tinha um ano antes, ele procurou para fazer parte da equipe dele a Amanda Ludwig. E ele convenceu a Amanda Ludwig a começar a trabalhar na questão do agronegócio. E a Amanda, jornalista que é, se especializou no mundo do agronegócio, trabalhou por um longo período no portal NG Plus e hoje ela é dona de um canal de internet, um site que fala só sobre o mundo agro. E a Amanda é que vai fazer a condução do Rádio Rural todos os dias aqui na rádio, que agora muda para Mundo Agro. Antônio Colossi está chegando em seguida com redação Eldorado. A gente vai agradecendo a presença de todos, em especial aqui, Padre Samiro, muito obrigado. Padre Eluir, muito, muito obrigado pela presença. Padre Marquinhos, muito obrigado. É bom tê-los aqui e sejam sempre muito bem-vindos aqui à programação da Rádio Eldorado. Sandra, alguma coisa para acrescentar para nós fechar esse momento? A palavra da direção, o agradecimento final. Agora não esqueça que tem horário para terminar. Sim, tá? Estamos terminando, não tem muito tempo. Agradecer aos nossos ouvintes e pedir a eles que continuem nos ouvindo. Né, com a nossa potência agora de 10 para 20 quilos, a gente vai muito longe. E que a voz dos locutores são de muita responsabilidade. Continua ainda mais agora. Né, a gente pede responsabilidade, que mudamos a marca, mas a credibilidade, todo o desempenho, a seriedade e a verdade, né, que continue sempre, cada vez mais. Parabéns a todos. Obrigada a cada funcionário, colaborador nosso, né, por esse período que a gente viveu agora, dessa transformação de repaginagem de cores, uniforme e toda a Rádio Dourado. Saímos da AM570 e mudamos agora para o digital, né, uma nova era, que a gente consiga fazer uma linda história, cada um agora passando pela Rádio Dourado, que faça a sua melhor história. Contamos com todos. E que Deus nos permita, nos dê muita saúde para viver muitos anos ainda, para fazer sempre o melhor. Muito obrigado, Sandra. Obrigado, Mana, também pela presença aqui. Com certeza a Fábio está nos ouvindo também e a dona Yolanda também está nos ouvindo, porque ela está com o radinho sintonizado. E o seu Henrique está. Beijo, pai. Ele está vendo e ouvindo. Está vendo e ouvindo. E, Karina Mararim, e ele veio ontem aqui para não vir hoje, para a gente não entrevistar ele. Ele não quer, para não dar entrevista, Samira. Ele veio ontem aqui. Verdade, Karina Mararim. O Serginho Baroli já conseguiu entrevistar o seu Henrique. Também, doutor Maicon Alessio aqui, muito obrigado, nosso jurídico aqui. Obrigado a todos os colegas aqui, a todos que trabalharam nesse processo aqui. Obrigado a quem nos visita. Vem aí Antônio Colossi com Redação Eldorado. Você está ouvindo Eldorado, o som do rádio que Santa Catarina consagrou agora está aqui. FM 98,5, mais potência, maior alcance, o rádio moderno e dinâmico para acompanhar a sua evolução. Um canhão de audiência explodindo em todas as direções. Eldorado, a primeira em jornalismo. Redação Eldorado, a hora da notícia. Oferecimento Oral Sim Implantes, MM Rosso Supermercados, Laboratório Pasteur, Medicinales Farmácia de Manipulação. Agora 9:55, hora oficial do Brasil, tempo bom em Criciúma, a temperatura neste momento está na casa de 23 graus, a umidade se encontra em 60%. O Pix Agendamento Recorrente começou a funcionar em todos os bancos a partir desta segunda-feira. As transferências periódicas como serviços, diarista, terapia ou personal trainer, por exemplo, já podem ser agendadas por meio do sistema de pagamento instantâneo. O serviço serve para aqueles pagamentos que sempre se repetem, o valor fixo, mês a mês, para pessoas físicas. Segundo o Banco Central, algumas das transações que poderão contar com o serviço são mesadas, doações, aluguel entre pessoas físicas e prestação de serviços recorrentes. O Pix agendado já é feito em alguns bancos, mas a partir desta segunda-feira será obrigatório para todas as instituições financeiras. o prazo para se inscrever no concurso dos Correios termina nesta segunda-feira, às 23 horas. Serão preenchidas 3.511 vagas imediatas, com salários iniciais de até R$ 6.800. As inscrições devem ser feitas pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, o IBFC, a banca responsável pelo processo seletivo. A taxa de inscrição é de R$ 39,80 para o cargo de nível médio, para a função de carteiro, e de R$ 42,00 para as vagas de nível superior. É necessário fazer o pagamento via Pix ou boleto até amanhã. E Cuiabá e Corinthians se enfrentam pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira, às 19 horas, na Arena Pantanal. O duelo é um confronto direto na luta contra o rebaixamento. O Cuiabá está na 19ª colocação, logo atrás do Corinthians, 18º. Se vencer, o Timão deixa o Z4. Para mais informações, acesse nossas redes sociais e também o site radioeldorado.net. Nova edição do Redação Eldorado, às 11h55. Rede de implantes dentários número 1 do Brasil. Nosso carinho constrói sorrisos. Em Criciúma, Rua João Sequinel, 549. Agende sua avaliação. Ligue 30457777. Só no MM Rosso você encontra super ofertas e preços arrasadores. Confira as ofertas para esta segunda-feira. Filé de coxa sobre coxa temperado IQF Lar 700 gramas, R$10,99. Peito de frango Copacol, R$10,98 quilo. Detergente Limpol 500ml, R$1,99. Amaciante Monbiju, 1 litro 700, R$5,99. Lava-roupas Omo, 1,6 kg, R$20,99. MM Rosso, economizar é tudo de bom. Cuidado especial que você quer, com precisão e carinho em cada preparação. Sua saúde é nossa dedicação. Medicinales, sua farmácia de confiança. Cada fórmula feita com amor e segurança. Personalizado do jeito que precisa, pra você e sua família. Quando você precisar de exames laboratoriais, lembre-se que confiança é fundamental. E o Laboratório Pasteur garante isso a você, pois 95% dos nossos exames são realizados em nosso núcleo técnico, em Criciúma, com entrega dos resultados no mesmo dia, garantindo agilidade para seu diagnóstico. Exames de qualidade você encontra em qualquer uma de nossas 19 unidades. Estamos em Criciúma, Içara, Siderópolis, Nova Veneza e agora também em Morro da Fumaça, para melhor atendê-lo. Laboratório Pasteur, garantia ISO 9001. Você está sentindo dor nas costas? Com dificuldade para dormir ou até mesmo indisposição durante o dia? O seu colchão pode estar interferindo na sua qualidade de vida. Chegou a hora de aproveitar o feirão de colchões da Mese. Colchões com até 30% de desconto ou em 18 vezes sem juros. Modelos com molas, espumas, base baú, tudo direto da loja de fábrica, na Avenida Santos Dumont, 1504. Visite a Mese Colchões ou fale com a gente pelo WhatsApp 99857-0987. Não perca. Entretenimento, variedades, saúde e o seu cotidiano. Você em primeiro lugar. No ar, João Zanini e o Revista Eldorado. Oferecimento Autof Supermercados, Clínica Odontológica Doutor André Lima, Clinicon, Natiflex Colchões, Mundo da Construção, Cicobi Credi Suca, Alvete Hospital Veterinário, Manipulatos Farmácia de Manipulação, Bem Investe Consórcio, Pulgas, Farmácia Droga Cider de Siderópolis, Levita Terapias Especializadas e Frigigold. Alô, você ligado aqui na Eldorado, na nova Eldorado 98,5. Muito bom dia! Alô, Brasil! Alô, mundo! Olha o João Zanini aí, gente! Zanini! É nóis! Joga, Cavão! Tamo chique, hein? Esse 98,5. Fala, neguinho da música. Fala pra essa turma que são 20 quilowatts de potência espalhados pra todos vocês que nos ouvem, que nos acompanham agora mais longe, com mais qualidade. Eu vim ouvindo no carro pra cá o programa do João Paulo Mestre e percebi já a diferença, não é? Da qualidade do som, da qualidade da imagem, eu tô percebendo agora. E essa coisa linda que ficou, a nova logo do Eldorado, agora em amarelo e preto, não é mesmo? Amarelo e preto. Que são as cores. Por onde você passa, que é do senhor Henrique Salvaro, que é do Grupo Salvaro, você vai ver que tem amarelo e preto, né? O portão. Então, por que não ser a Rádio Eldorado também amarelo e preto? E aí você ainda aproveita e faz alusão ao nosso Tigrão, ao nosso Criciúma Esporte Clube, tá certo? Olha só, parece que a minha barba ficou maior nesse telão, hein? O cara aqui com um telão gigantesco aqui, rapaz. Tô num cinema aqui. Você vem com a gente. A partir de hoje, às 10 horas em ponto, a gente já estará junto, tá certo? Tem que ver se o arrepiado lá da serra vai entrar, né? Porque eu avisei pra ele um pouquinho em cima da hora, faz 10 minutos. Mas não tem problema, porque daqui a pouco ele vai entrar, eu tenho certeza disso. Com Gabriel Padilha na produção, Cadu Vieira se virando nos 30 aí nas novas técnicas, né? Mas acho que deve ficar mais fácil, né? Quando tudo é mais novinho, talvez até pegar o jeito, talvez passe um trabalhinho. O Beckenbrock tá dando uma olhada aí, né? Porque domingo não tem ninguém aqui pra acudir o Beckenbrock. Fabiano tá na área aqui também, com o seu Henrique Salvaro na presidência do Grupo Salvaro e comigo, João Zanini, na apresentação do programa. Você vem com a gente até ao meio-dia. Meio-dia não, até às 11h50, quando entrará o Redação Eldorado. 11h55 vai entrar, a música é antes, depois entrou o Redação, 11h55 com o Colossi. E aí depois, meio-dia em ponto, você vai ter Igor Stork com o Jornal dos Esportes, tá certo? Me prometeram um comercial de 5 minutos, eu quero só ver, hein? Essa eu quero ver. Vamos pra serra, mesmo que ele não entrou ainda? Então vamos subir, meu caro Cadu Vieira, vamos lá. O tempo e suas mudanças. Na Eldorado, previsão do tempo. Oferecimento, Supermercados Manente, Farmácia do Trabalhador, Poupa Mil, Mese Colchões e Nações Shopping. Tem o grilo aí? Pois é, tem que botar, né? Eita, nós. Vamos lá, deixa enquanto isso eu ir dando bom dia aqui pra turma. Deixa eu dar bom dia aqui pra quem? Alô, Ricardo Minato. Zanini, parabéns pela abertura do programa. Obrigado, que bom que você gostou da nova abertura. Alério Borsato, parabéns, sucesso. Até porque tem muito mais a ver com o programa, né? Esse negócio de informando, evoluindo a notícia, não era mais o perfil, faz tempo aqui desse programa. Então, é o entretenimento, são as variedades, a saúde, o cotidiano, seu bem-estar. É isso. E você em primeiro lugar, como sempre, né? Aqui na Rádio Eldorado, tá certo? Acho que é meu fone. A gente tem que ir se adaptando aqui, né? Esse meu fone aqui, deixa eu arrumar aqui. Não, tá ótimo, né? A qualidade tá tão boa que eu tô até estranhando, rapaz. Anair Borsato, dá bom dia, parabéns, sucesso. Aldete, parabéns à Rádio Eldorado. Luiz Carlos Rosso, bom dia. João Paulo Messer, bom dia. Luiz Carlos Moniari. Marlene Nandi, parabéns, Rádio Eldorado, muito sucesso. Egínia Monteiro, parabéns, Deus abençoe vocês sempre. Obrigado, Egínia. O Juscelio Canarec, Juscelino, na verdade. Curto a Eldorado desde a Avenida Rui Barbosa, hein? Olha só que legal. Parabéns a todos vocês. Haroldo Fernandes, parabéns, ficou muito lindo. A Fátima Semmler, bom dia, João Paulo, ela disse também. Eu sou o Zanini, gente, tá bom? Ainda não sou, nem você, né? Descendente de alemão, sou de italiano. Zanini, o volume do teu microfone tá bom. Os dos outros estava baixo antes. Mas deixa que o pessoal vai ajeitando aí. É o primeiro dia, né, gente? Vamos ter paciência aí com... Eu não sou, como diz o Chaves, ninguém tem paciência comigo. Parabéns pelo novo estúdio. Parabéns pelo intuito de querer agradar os eternos ouvintes da rádio, que é o meu caso. Sidney Borges. Leônidas Nuremberg. É, a gente consegue ouvir melhor o microfone do apresentador. Os outros fica mais tipo um sussurro, assim, diz ele aqui. Fica atento a isso, tá, Cadu? Bom dia, parabéns, Eldorado, Marilena Floriano, a Maria Varmeling, bom dia aqui em São Bento Baixo. O som perfeito, parabéns, Eldorado. Alô, é meu amigo Edson Locke, sempre na audiência. Mário Candioto, bom dia a você e a todos os ouvintes, tá certo? Olha só, hein, já tô com 104 likes, eu nem pedi. Padilha, velho. Vamos lá, o Veuni Timóteo. Bom dia a todos, parabéns, top esse novo cenário. Bom dia, vamos, Tigre. Bom dia, gente, para todos vocês. Jusilene Rodrigues. Gilberto Barros comentou aqui também. É, o Valdeci dos Anjos. O que, que o Valdeci falou aqui? Ô, Maria das Dores, não liga que não dá para te escutar, Maria. Não dá para te atender, Maria das Dores. Aí escapa aqui do YouTube para mim. Parabéns a todos, está lindo. Clemerinda Melioli. Cadê o arrepiado, hein? Nada? Hã? Problemas técnicos? Logo hoje. Valdir Nelson Sonai, bom dia. Parabéns, sucesso a toda a equipe, o Paulo Borges. Tá na área o homem? Ô, Ronaldo Coutinho, dá uma olhada aí no YouTube, o nosso novo cenário, meu querido. Bom dia. Eu tô vendo, tem uma coisa ali que estragou, né? Uma camisa preta, uma barba ruim, estragou. Eu sabia que você ia dizer isso. Danado. Não, mas tá muito bonito. Ficou legal, né? Aqui atrás é a Avenida Centenário. A principal vantagem é isso, né? A pessoa poder ver o que tá acontecendo lá na rua. O som tá um pouquinho esquisito. É, eu também achei, mas eles estão ajustando tudo aqui. Eu acho que é porque a qualidade, como ela melhora, ele fica mais alto, não sei. Não, tá mais claro. Mais claro, né? Não tem. A gente vai se adaptando. A gente vai se acostumando aí, porque o negócio realmente é melhor. O Valmor Caminado. Onde é que tá o telão pra me levar um susto? O telão? Ah, mostra o telão pro. Cadê a minha câmera? Essa aqui, ó. Ô, Gallery. Mostra pro Coutinho o telão ali, Adriano Geller tá aqui. Ah, não, você já botou outra aí, Cadu? Eu tô trabalhando, ó, vê se pode. vamos ver, peraí, tá com delay aqui pra mim. Deixa eu ver, ó. Mostra o tamanho do telão, gente. É, porque ali não tá aparecendo perfeito, mas é bonito, aparece igual no YouTube aí pra gente, entendeu? É só porque ali daquele jeito que ele virou a câmera, ele não deu muito. Mas tá bem legal, bem bacana. E se você puder me ajudar, a gente vai entrar 10 em ponto a partir de hoje todos os dias, aí eu te agradeceria, eu vou te liberar um pouquinho mais cedo também, tá bom? É, 10 em ponto não garanto, mas 10:02, 10:03, só pra se empurrar. Garboso, tenebroso. Então tá. Quase que eu tenho acesso de tosse agora. Não, até me engasguei. Vamos pro giro da notícia então, porque isso não vai mudar, vamos embora. Tá. Deixa eu virar aqui. Deixa eu já virar pra cá. Pronto. Deixa eu só, rapidinho. Antes, ô Geller, mandaram ali que no 98,5 o aplicativo não tá funcionando. Ainda não tá mesmo? Você sabe me dizer? Fabiano. Hã? Por enquanto ainda é o mesmo, tá, gente? Vai escutar normal. Pode ir no 89,5, né, Adriano? Bom dia, Zanini. Bom dia. Isso mesmo, os aplicativos da Rádio Dourado se mantêm todos idênticos, tá? Quem tem aí a escuta pela plataforma radios.com.br ou pelo próprio aplicativo da rádio, eles não alteram nada de momento. Vão ter alterações, mas pode escutar normalmente. Se lá tiver o AM570, pode clicar. Inclusive agora, nesse exato momento, Zanini, a Eldorado é ouvido em 3 rádios, na 98.5, 89.5 e o AM570. Então, quem é o saudosista aí do AM, eu inclusive estava no carro com o AM, pelos próximos 30 dias, fica aí por enquanto aí os três sinais. Importante. Obrigado, Adriano Geller. Vamos lá, Coutinho, pro giro da notícia, meu filho. Olha, começando o dia bonito aqui, ó, na região de Turvo, e não tem jeito. Quero café! Começamos bem a semana já. Primeiro dia de estúdio novo, uma goleada. Boa, boa, boa. Olha só. Mas o tempo tá bom aí na região, né? No Turvo. Arroio do Silva, aquela sujeira de sempre. Meleiro, tempo bom. Tá um dia bonito. Morro Grande tá um espetáculo. Apareceu umas 4, 5, 6 nuvenzinhas. Bem pequenininha. Tá quase limpo. Gaivota também tá com um pouco de maresia. Ermo tá tempo bonito. Timbé tá bonito. Tá até verdinho ali o pessoal do Arroche. Passo de Torres também tá bonito, com vento fraquinho de nordeste. Morro dos Conventos. Ó, tem uma turma ali. Vamos ver se ó, estão indo lá para visitar. Deve ser uma turma de estudante. É mesmo, que legal. Ó, uma excursãozinha ali. Então deve ser uma excursão aí visitando lá. E tá um espetáculo de dia. Tem um pouquinho de vento ali no Morro, no Morro das Torres. É, Morro das Torres, Morro dos Conventos. Jacinto também continuou de praxe, né? Ó, passou um carro, quase dois, ó, movimentadíssimo. Matou três formigas, aqui, mais ou menos, ali. Ó, aqui também, aqui tá mais, ó, já são 3, 4 carros passaram aqui em Maracajá. É, agora, deixa eu falar 5. Uma coisa, temos recorde na área. Temos 340 assistindo ao mesmo tempo, nunca tivemos, acho que, tanto, né, nesse programa, ao mesmo tempo. E 138 likes em 13 minutos de programa, sem eu pedir nada, né? Então, obrigado. O pessoal tá todo mundo curioso, né? Todo mundo quer ver o estúdio novo, né? É. Tá. Ó, aqui Canasvieiras também tá um espetáculo de dia. Aqui, ó, o Morro das Pedras também, o mar tá um pouco mais agitado hoje. Não tá muito, mas tá. Aqui na região do Balneário do Rincão, deixa eu dar o F5, 22,5. E tá com praticamente ninguém na praia. E aqui na serra também, com um tempo bonito, céu limpo, 19 graus e 1 décimo a temperatura. Olha que bonito tá o dia, ó. Céu limpinho, limpinho, limpinho. Então estamos aí com um tempo bom na região, com condições aí favoráveis ao campo e atividade ao ar livre em geral. E vai manter esse panorama de tempo assim, aproveitável na região, com condições de tempo bem aproveitável mesmo. Ó, subiu mais um pouquinho, 361 assistindo. Opa. E 184 likes. Vamos caprichar, gente. Vamos dar like aí, minha turma. Depois eu deixo vocês irem pro canal do Tempo, depois do meio-dia lá, dar um like pro Coutinho também. É, o tempo vai seguir com um tempo bom na segunda, né? A chance de alguma chuva é muito pequena, vai ter aumento de nuvens. Amanhã também a chance de chuva ainda é pequena. Temperatura hoje, deixa eu ver quanto é que tá agora aí. Ó, chegou a 12, 14 graus, está 25. Deve chegar uns 30, 31 a máxima. Amanhã também, uns pouco abaixo de 15, 16 e um pouco acima de 29, 30, 31. Na quarta e quinta são os dois dias que tem mais chance de chuva, seja de manhã ou mais à tarde. Sexta e fim de semana, tempo bom. Ah, fala baixinho isso. Boa. Então tá. Deixa eu ir pro WhatsApp aqui para as perguntas, então. Vamos lá, alô Valvite, bom dia, tudo novo amigo, bom dia, tudo novo Valvite, estou ligado na nova frequência de Eldorado, a sintonia tá 100%, disse o Marino. Bom dia César Gaúcho lá da Vila Visconde, é o Francisco Bento. Ô Coutinho, amanhã à tarde chove em Tubarão, então a possibilidade é menor amanhã, né? É pequena, tem chance, tem, mas é bem pequena. Bom dia meus amigos de todas as manhãs, a Marli Perito, que tenhamos uma semana abençoada. Bom dia, parabéns, Eldorado, novo estúdio está muito lindo. Bom dia, Zanine, a Rosane lá do Rincão. Saindo uma torta de repolho, nem sabia que existia. A Ivogênia está fazendo. Deve ser salgada, né? Sim, essa é torta, é. Imagino que sim. É, previsão para o Rio de Janeiro, quinta, sexta, sábado e domingo. No Rio vai mais para tempo, só confira aqui, ele tem perguntado, acho que hoje de manhã, mas era o fim de semana, não dia de semana. Vamos ver aqui, no fim de semana no Rio de Janeiro, vamos ver, na fim de semana não é, é quarta, quinta e sexta, né? É, quinta, sexta, sábado e domingo. Vamos ver aqui, o Rio de Janeiro tá aqui. Pronto, achei o Rio de Janeiro. Vou colocar lá no Rio. Vamos colocar aqui quarta, quinta e sexta. Na quarta-feira. Quarta-feira tá ali. É, a quarta tá indicando mais para tempo com alguma chuva tarde e noite. de manhã pouca chance. Na quinta-feira tem chuva também, mais à tarde e noite. Na sexta, mais à tarde e noite. Sábado, melhor. E domingo, volta a ter chuva. Vai pegar um tempinho meio instável por lá. Beleza, Margarete acordou. Margarete, acorde aqui, bom dia. Ficou lindo o estúdio da rádio. Tá quase pronto pra assar aqui o pão caseiro dela aqui. Os, né? Tem mais de um. É, valeu, Eládio Pagani. Quem mais aqui? Zanine Coutinho, muito bom dia. Show. Parabéns, o Hernani. Mandou um print aqui que tá assistindo. Casa Nova, a gente sempre tá com vocês. Obrigado por tudo. Uma boa semana, Maria de Lourdes. Lembrando que aqui no segundo andar da antiga, já, né? Da 89,5. Se percebe a potência da rádio, Zanine? Ainda estou na 89,5. Agora tem que dizer pro Garboso Infante para entrar no horário certo, senão vai ser descontado do salário dele, diz o Muriel do Pisoni. Viu, é viu? Avisaram, né? É, rapaz, ó. A Delíria, é verdade, eu te avisei muito em cima da hora. Bom dia, Zanine, não, parabéns. Não, em cima da hora, na hora. Na hora, exato. É. Parabéns, o cenário tá lindo, estou assistindo no YouTube, na TV, diz a Delíria Macan Martins. Aqui, vamos lá, bom dia, gostaria de perguntar pro Coutinho se vai ser muito calor em Rio do Sul, de quinta até terça. A Eliane. Não, calor normal, de manhã cedo fresquinho, de tarde não sei se passa de 30, talvez 27, 30 graus. Que milagre tu fez aí, Emerson. Peraí, agora meu áudio melhorou, pessoal? Me avisem aqui no YouTube aqui, por favor. Não, tá bom, tá um pouco esquisito, porque a gente tá acostumado com outro abafado. Não, mas tinha um chiacinho, o Emerson veio aqui, fez uma mágica ali, Shazam ali, rapaz, ficou top. Vamos lá. Agora o seu Henrique acertou na cor, amarelo do Tigrão, disse o Ricardo Campolino. A Margarida, parabéns, adorado, seus integrantes, sucesso sempre. Mas amarelo aonde? Na logo aqui, ó, tu tá vendo? Ah, no YouTube, hein? Não, deixa eu ver, aí tá... Tá preto. Não, mas a logo da rádio, que era, sempre foi azul e tal, agora virou amarelo. Entendeu? É, afinal de contas, tá em Criciúma, né? Exato. Parabéns, Aline, tá muito lindo o novo estúdio. Fim de semana em Laguna, em Imbituba, Luiz Fernando. Por enquanto, mais pra bom. Uhum, beleza. Vamos lá. Celso, não te entendi. Gabriel, não te entendi. Eu já vou ter que... Vai fazendo a geral aí, Coutinho, que eu vou vendo se tem mais alguma coisa aqui. Vai, vamos lá. É, vamos ter tempo, então, bom no decorrer de hoje, né? Nessa segunda e terça, a chance de alguma chuva é muito pequena. Se tiver tanto hoje quanto amanhã, na direção do costão e olhe lá, a tendência é que a gente tenha aí condições de tempo assim mais para tempo seco. E a temperatura permanece... com pouca mudança, né? De manhã fresquinho, de tarde calor não exagerado, entre 28 e 32 na região como um todo. No decorrer da quarta e quinta, aumenta a chance de chuva. Na sexta e fim de semana, mais para tempo bom. Da Climatera, Ronaldo Coutinho. Beleza, ó, o Laureci Volpato já avisou que está funcionando normalmente, inclusive a 98,5 lá no aplicativo dele. Então tá bom, tudo certo. E o Gatinho também já tinha me falado da irmadeira que estava conseguindo pelo aplicativo dele. A Antônia disse que o dia tá maravilhoso hoje. O Dinho, valeu Dinho, um abraço. Criciúma vai ficar na primeira divisão e parabéns, Eldorado. Jefferson do Arroio do Silva, Tonico de Lauro Miller. O Facebook tinha gente reclamando, mas já entrou, tá, pessoal? Celina, bom dia. Zinho Zanetti, bom dia. O vento no farol. Qual dia vai ser mais forte? O Zé do Farol quer saber. Deixa eu ver ali. Vento sul, vamos ver aqui. Pega aqui. É, vamos ter hoje vento assim não muito intenso, amanhã ele aumenta agora de tarde e noite, né? Fica com rajadas aí de 40, 50, que para o padrão do farol é baixo. Amanhã também tem um pouco menos que hoje. Na quarta-feira também é um pouco menos que hoje. Na quinta, um pouquinho mais. Então, segunda, quinta e sexta é mais forte o Nordeste. Tá bom, então, meu querido. Valeu. Grande abraço aí para você. E desculpa aí ao povo que não vai dar para responder hoje. Então, vamos começar a ter a cultura de entrar um pouquinho mais cedo para a gente atender ao pessoal aí, tá certo? Atender todo mundo. Valeu, meu querido Ronaldo Coutinho do Prado. Tchau. Solta os cachorros, Ronaldo. Daqui a pouco. Solta os cachorros. Aqui sua manhã tem mais alegria e informação. O Revista Eldorado volta daqui a pouco. Alerta de ofertas Altop. Confira. Amaciante Downy Brisa Verão 500ml. Leve mais e pague menos, R$ 9,99. Lava-roupa brilhante 500ml. Mais galão 3 litros. Cliente compra bem, paga R$ 19,99. Lava-roupa girando sol 2,4 kg, R$ 16,99. Creme dental Sorriso. Tripla limpeza completa 70 gramas, R$ 1,99. Desodorante Rexona 150ml, R$ 16,99. Ofertas válidas para esta segunda-feira. Oferta de verdade você só encontra aqui no Altop Supermercados. Nós nascemos de um sonho, 35 anos atrás. O sonho de facilitar o acesso ao crédito, unir pessoas e transformar vidas. Mas hoje somos mais que isso. Somos a união de mais de 60 mil associados e quase 400 colaboradores, que estão espalhados por toda a parte em mais de 25 municípios. Nós sabemos que já fizemos muito, mas entendemos que a nossa história está apenas começando. Sicoob Credisulca, há 35 anos sendo mais que uma escolha financeira. Telefone 99937-1069. Há quanto tempo você não vai ao médico saber como está a sua saúde, hein? Não deixe para depois. Se coloque como prioridade. A Clinicom, clínica de emagrecimento e videocirurgia, conta com médicos especialistas em áreas diversas. Trabalho de excelência sob a coordenação do Dr. Irani Alberton Júnior. Ligue agora e agende sua consulta. 3430-0604. Clinicom, saúde e beleza em harmonia. Rua Augusto dos Anjos, 400, Pio Correa, Criciúma. Precisando fazer implantes ou tirar os sisos, mas o medo tá pegando? Relaxe. A gente cuida de você com cirurgias super tranquilas, com sedação. Marque sua avaliação agora mesmo na Clínica Odontológica Dr. André Lima. Anote 30 45 25 25, ou mande mensagem no WhatsApp 48 999088837. Clínica Odontológica Dr. André Lima, são 36 anos cuidando do sorriso da sua família. Centro de Criciúma. Full Gás, o gás que rende mais. Botijão 13 quilos, R$120 no caminhão que vai passar na sua rua. Na portaria da Full Gás, R$115. Botijão completo, casco mais carga, R$300. Siga a Full Gás nas redes sociais, arroba Full Gás Criciúma. Teleentrega, fones 3437-3007 e 3437-3005. Full Gás, na rodovia acesso a Siderópolis. O gás que rende mais é no caminhão da Full Gás. Chegou a hora de renovar os ambientes e dar um novo ar à sua casa. Com o Mundo da Construção, você tem garantia de qualidade com produtos que transformam qualquer espaço, oferecendo o acabamento perfeito com as melhores tintas do mercado. Tinta esmalte Color Resicolor a partir de R$79,99 à vista. Tele Abril 18 litros a partir de R$299,99 à vista. E mais, toda a linha de tintas Renner com até 30% de desconto à vista. Não perca tempo. Solicite agora seu orçamento e deixe seu ambiente mais mais aconchegante e moderno. Mundo da Construção, um mundo de ofertas para você. Em Siderópolis, fone 3435-3055 e em Treviso, fone 3469-0609. Vem pro Mundo da Construção. Previsão do tempo, oferecimento. Ofertas válidas para esta segunda-feira, 28 de outubro. Lava-roupas Brilhante 800 gramas, 9,98. Papel higiênico Mimo Neutro com 12 rolos, 30 metros, 12,99. Amaciante Top Betanin Novisa Compacto, 10 litros, 69,90. Parcela duas vezes de 34,95. Supermercados Manente, sempre perto de você. Aqui sua manhã tem mais alegria e informação. O Revista Eldorado volta daqui a pouco. Estamos de volta, 10 horas 27 minutos. Sendo Revista Eldorado aqui na sua nova 98,5, mas continuamos por enquanto ainda no M570 e também no 89,5 também por enquanto ainda. Tá certo, pessoal? Alan Silva já comigo aqui para falar da Natiflex Colchões. Daqui a pouco eu vou falar com a dermatologista Júlia Zanata, que está ao vivo conosco por aqui. Tá certo? E a coisa só vai ficando mais chique aqui, né? Pelo que eu tô olhando. Ó, a Sandra tá aqui e as luzes coloridas aqui atrás. Que coisa mais... espetacular. Alan Silva! E aí, Alan Silva, que tal o novo estúdio Eldorado? Bom dia! Muito bom dia, Zanini. Bom dia a todos os ouvintes. Olha, Zanini, eu fui o primeiro operador aqui da Rádio Eldorado nesse prédio. Isso há muitos anos atrás, quando o estúdio era lá na cozinha. A evolução, Zanini, ela é realmente algo... é fabuloso, sabe? A evolução que nós tivemos de equipamento e a Rádio Eldorado, ela tá sempre reavivando o rádio, né? Quando você acha que não tem mais o que fazer, a Rádio Eldorado vem e faz o como diria o Vicente Matheus, faz o infazível, né? Isso. É, não, a rádio tá de parabéns, né? Um estúdio, precisava, Zanini, não precisava, porque o estúdio de baixo tava 10 anos à frente já, e mesmo assim a rádio trouxe toda essa tecnologia aqui que realmente é... Olha, eu conheço muitas rádios aí, Brasil afora, eu vou dizer que talvez seja o estúdio mais moderno de rádio do Brasil, Zanin. Olha, pode ser mesmo, eu também já conheci Rádio São Paulo, por tudo, deve ser um dos, sem dúvida alguma. Um dos tops. É verdade. E o que é top também é a Netflix, acabei de saber que a Sandra vai comprar onça, viu? O segundo. Nossa. Ah, já é o segundo. É o segundo. Caraca. É porque tu sabe o que que acontece, Zanin? Chega essa época de final de ano, a gente vende muito pra praia. Porque o que acontece é o seguinte, o cliente ele tem um colchão ruim, aí ele tem lá uma dor, certo? Quando ele compra um colchão bom, ortopédico, querendo ou não, ele vai se acostumar com um produto bom. E aí, quando ele vai pra praia, final do ano, Zanin, não tem quem durme um colchão ruim de novo. E aí o pessoal quer o segundo colchão. Então essa época de final de ano, Zanin, é uma época bem característica na Natiflex, que nós vendemos, sabe, de uma forma bem forte para dois tipos de cliente. Primeiro, o cliente que já comprou o colchão e que está indo para a praia e aí precisa de um segundo colchão na praia. E o segundo cliente é o que está na Alemanha ou na Itália, mas muito mais na Alemanha. Então o pessoal que está na Europa trabalhando, Zanini, vem para o Brasil e lá é acostumado com um colchão de melhor qualidade, chega aqui, aí precisa também de um colchão de melhor qualidade e aí acaba comprando também. Então a gente vende muito colchão nessa época do ano para o pessoal que vem da Alemanha e muito colchão pro pessoal que tá indo pra praia. É bem comum mesmo nessa época, Zanini. E nós estamos com promoção na Natiflex, Zanini. Nós estamos com colchões com 25% de desconto à vista. Primeira parcela é se você levar ele no prazo só pro final de janeiro. Então pega lá um colchão com massagem, magnetismo, infravermelho, cromoterapia, energia bioquântica. Você pode escolher o melhor colchão que nós temos na Natiflex. Você vai levar ele pra sua casa em até 18 vezes sem entrada, primeira parcela para o final de janeiro. Então estica bastante o parcelamento dele. E se você quiser levar ele à vista, você tem 25% de desconto. 25% de desconto. É realmente uma promoção fantástica para esse final de mês, Anine. Então o pessoal tem que ir até o final da semana aproveitar essa promoção. A gente entrega na sua casa sem custo. Fazemos visita em domicílio sem compromisso. E atendemos na loja no horário normal, Zanini, e também fora do horário normal, após as 18 horas ou durante o horário do meio-dia, com agendamento. O telefone é o 99175-1101. 99175-1101. E a gente tá naquela campanha, né, Zanini? A campanha onde a gente quer conscientizar as pessoas, Zanini, para evitar a automedicação, né? O pessoal sente uma dorzinha nas costas aqui, uma dorzinha ali, aí vai lá e toma um remédio para dar uma aliviada, um relaxante muscular, e assim vai fazendo durante alguns anos, depois toma dois remédios desse, e uma hora não dá mais conta, e quando a pessoa resolve procurar um médico, é dali para frente só para trás. Então, a conscientização que a gente quer, faz tempo, já há alguns anos a gente vem falando isso, colchão não é tratamento médico, ele ajuda muito, mas ele não é tratamento médico. E sempre que você tiver uma dor, procure o seu médico de confiança, que aí sim você vai ter um atendimento aí de qualidade, né, Zanini? Não acreditar, né, nessa turma aí que tem colchão que cura diabetes, cura pressão alta, cura isso aí tudo é uma grande mentira. Agora, se você precisa de um colchão bom para sua coluna, a Natflex tem os melhores com preços realmente incríveis. Liga para mim, o telefone é o 99175-1101. 99175-1101, das 9 ao meio-dia, das 13h30 às 18h, e no sábado, das 8h30 até o meio-dia, Zanini. Um grande abraço, bom dia. Bom dia, obrigado, Alen Silva. Já estou aqui com a doutora Ju. Hoje, assim, vai ter gente que vai dar uma visitadinha, vai dar um oi, vai dar um tchau. E eu tô aqui com a doutora Júlia Zanata. É a primeira vez que eu a entrevisto. Dermatologista, né? E nisso, e aí chega o doutor Irani Alberton aqui também, né? Que é médico, que a gente sabe, né? Cirurgião bariátrico, inclusive. Pode sentar, doutor, também? A gente já coloca todo mundo para conversa, até porque agora o papo é medicinal, né? Estou com uma dermatologista aqui e com o doutor Irani aqui, que já é nosso patrocinador e participa. Júlia, só para eu te conhecer, né? Onde é que você atende? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Zanini, prazer. Obrigada pelo convite. Então, eu sou dermatologista já faz 7 anos, me formei na Santa Casa de Porto Alegre, mas sou aqui de Criciúma e voltei para Criciúma, e desde então eu atuo bastante com esse enfoque, tanto na cosmiatria quanto na parte de doenças imunomediadas, a psoríase em especial. Esse é o motivo de a gente estar aqui hoje. Amanhã é Dia Mundial de Conscientização contra a Psoríase. Legal, a gente vai falar muito sobre isso ainda. Doutor Irani, bom dia, tudo bem? Bom dia, só passando para dar um abraço aqui, elogiar a conquista, né? Até o perfume é diferente, João. Mais bonito, ou menos feio, né? Menos feio aqui. Acho que foi. Fantástico a vista aqui de cima, né? É muito bom saber que a gente tem uma dermatologista que atua com doenças, não só estética. Não. Olha, doutora, só tem que deixar a referência, porque a gente tá com dificuldade de encontrar. Manda pra lá. Pode deixar o endereço já aí. Já me deu... um bom direcionamento para fazer essa entrevista com ela. Isso, um bom dia. Porque hoje o foco é estética, e se esqueceu as doenças, né? E a gente tem dificuldade de encaminhar pacientes que necessitam de tratamento dermatológico por doença, né? A gente vê isso também no consultório, mesmo sendo dermatologista, isso acaba sendo... A gente vê muitos pacientes mal manejados, né? Com essa dificuldade, ou tendo que ir até Florianópolis, Porto Alegre... É isso mesmo, né? Então, eu gosto de divulgar essa parte. Eu faço muito cosmetria, eu adoro cosmetria. Toda essa, a minha formação também foi voltada para isso. Mas as doenças imunomediadas, em especial a psoríase, revolucionou muito o tratamento nos últimos anos. Nós temos muito a oferecer para esses pacientes hoje em dia, né? Legal. Se não tá com o consultório cheio ainda, vai estar. Vai estar. Doutora Irani, Natália Godinho Mazon, de Lauro Miller, tá te mandando um abraço. Um abraço lá do balneário Godinho. Gente boa lá, tem agora, começa o verão, eles têm um restaurante com umas piscinas lá, fantástico. É lá, mesmo, né? Bem legal. Vê se me convida. Um abraço aí pra turma toda aí. Vamos levar o pessoal da Eldorado um dia aí pra fazer um almoço aí, Natália. Você e a Yane, convidem a gente, por favor. Isso aí. Doutor, obrigado por ter passado aqui pra dar um oi pra gente. Um abraço aos nossos ouvintes. E segunda que vem nós também, né? Isso. É o nosso dia. Firmes e fortes. É bom ver que o senhor já tá bem melhor do que semana passada. 100%. Bem, ótimo, ótimo. Doutora, a psoríase, ela atinge, existe uma estatística de quantos por cento da população, assim? Existe uma estatística, sim, existe uma estatística mundial e uma estatística brasileira, né? No mundo são mais ou menos 2% dos pacientes, 2% da população mundial afetada pela psoríase. No Brasil nós temos uma estatística de parecido, mais ou menos 1,3%, um único estudo de 2017. Em algumas populações esse número acaba sendo maior, especialmente pacientes com origem europeia. Então aqui no sul isso acaba, provavelmente essa porcentagem é um pouquinho maior pela nossa descendência mesmo, né? Sem dúvida alguma. Como é que se faz o atendimento? Porque eu sempre escutei na minha vida que psoríase não tem cura. Ah, é do sistema nervoso. Uma vez eu entrevistei uma pessoa, na época do canal 19 aqui de Criciúma ainda, que ele foi desesperado lá, ele tava com muita coceira por todo o corpo e tinha até insetos, assim, era uma coisa realmente deplorável, eu fiquei assustado naquele dia. E aí, como se trata isso? Chegou num ponto, tadinho, né? Acho que uma sucessão de erros, assim, exato, né? sem dúvida. Mas a psoríase, então vamos lá, tentar explicar desde o começo, né? Porque a psoríase, ela é uma doença genética. Então, assim como a gente nasce no nosso DNA com algumas alterações, por exemplo, tendência a ter uma doença cardíaca, minha família inteira é cardíaco. Ou tendência a ter algum tipo de câncer, um histórico de câncer de mama na família, por exemplo, me faz com que eu tenha um maior risco de ter câncer de mama. E a psoríase, ela é igual. Então, a gente nasce com esse DNA, com esse gene ali alterado, né? E vai se manifestar ou não ao longo da vida, de acordo com algumas suscetibilidades ou exposições. Por exemplo, tu falaste assim, ah, é porque é do sistema nervoso, é do estresse. O estresse, ele é um gatilho. Então, a gente tem a genética. Quando a gente está mais estressado, esse gatilho liga o botão, digamos assim, da nossa genética da psoríase. E aí abre toda essa manifestação. O paciente normalmente procura o dermatologista primeiro, porque ela é uma doença inflamatória, imunomediada e que se apresenta de uma maneira geral, principalmente na pele, né? Com aquelas lesões vermelhas, descamativas, infiltradas, que podem ou não coçar. A coceira não é uma verdade para todo mundo, mas claro, imagine, são lesões às vezes extensas, regiões de dobra, né? Quem não fica incomodado. Mas também não é uma doença só cutânea, e isso é uma educação que a gente tem que fazer aqui na rádio, ou enfim, nos nossos consultórios, nas nossas orientações, porque é uma doença sistêmica. É claro que o paciente busca o dermatologista para ficar esteticamente melhor das placas, ou para melhorar um pouquinho o prurido, a coceira. Porém, por ser uma questão inflamatória sistêmica, existem outros riscos. Existe o risco principal de acometer as articulações e fazer uma artrite psoriática, que é tipo um reumatismo, para falar um termo um pouquinho mais fácil para quem está escutando, que são degenerações articulares. E muitas vezes isso vem oriundo lá, vem das lesões cutâneas, né? Então, tratar a pele é importante para evitar essa progressão para uma doença inflamatória articular, por exemplo. Outra coisa que a gente sabe hoje em dia são as alterações cardiovasculares. Pacientes morrem de quê quando tem psoríase? 6 vezes mais do que uma população normal, sem doença, por risco cardiovascular aumentado. Então, aumenta o risco de infarto, de AVC e de outras questões cardiovasculares. Entendi. Tô louco para baixar isso aqui um pouquinho e não sei. Gallery, me ajuda, Gallery. Como é que eu baixo aqui? Ah, aqui, ó. Ai, que medo de estragar. A Sandra tá ali, eu não vou estragar não. Ô doutora, e vem cá, a questão da psoríase, ela é hereditária, ela é só sistema nervoso mesmo? Explica melhor isso pra gente. Eu não tenho, eu posso desenvolver? Sim, a gente tem normalmente a gente tem uma história familiar. Às vezes é uma história familiar não conhecida, né? Mas ela é uma doença genética, sim, hereditária, né? Ela pode transmitir ali, como eu falei no início, de genes. Então, nós ganhamos heranças genéticas, assim como a cor do olho, a gente tem herança genética para alguns tipos de doença e a psoríase é uma delas. O sistema nervoso ou outras situações como infecções, uso de medicamentos, tabagismo, etilismo, né, uso de álcool, pode deflagrar o aparecimento da doença. Entendi. Bom, isso é importante. Aqui, ó, mandaram aqui, ó, o Jefferson. Eu tenho, e quando começa a coçar, eu vou parar no hospital, chega, sai sangue do braço. Nossa. Vamos procurar ajuda, né, Jefferson? Hoje em dia, a gente, devido à revolução na dermatologia, especialmente nas doenças mediadas imunologicamente, essas doenças inflamatórias, a gente tem muita opção de tratamento, falando tanto em sistema privado, convênio, quanto em sistema público de saúde. Todas as medicações estão disponíveis em ambos os sistemas. Então, Jefferson, não precisa ir fazer corticoide toda vez que tem alguma crise, né? Que é isso que acaba sendo feito, que não é ideal, não é interessante. Então, procurar um atendimento para tratamento de manutenção da psoríase é o que vai ser efetivo para ti. Olha só que legal. Nossa, Muito legal, interessantíssima essa conversa, esse bate-papo que eu tô tendo aqui com a doutora Júlia Zanatta. Não é a deputada, não, não, viu, gente? Ela já me deixou claro aqui não. Antes, não. É Júlia Zanatta Lazarim, mas acabou que ficou mais difundido Júlia Zanatta mesmo. Júlia Zanatta mesmo, né? É, de uns tempos pra cá, a Margarete, eu tenho muita coceira no couro cabeludo, no corpo, como se fosse alguma coisa mordendo, é muito ruim. Não tem nada assim aparente, o que que pode ser, doutora? Lesões de coceira cinematéria ou sem lesão, a gente tem que investigar inicialmente a parte sistêmica, né? Se tem alguma coisa no rim, no fígado, alterações de vitaminas, anemias. Então, a primeira coisa, Margarete, é procurar uma consulta médica, especialmente com dermatologista, pela coceira, né? E fazer todos os seus exames sistêmicos para excluir a possibilidade de algo interno estar causando essa coceira. Porque, pelo que eu estou entendendo da conversa, ela não tem lesão na pele, né? Excluídos tudo isso, a gente vai dar um passo a mais, às vezes pensar se tem realmente relação com emocional, né? Enfim, uma doença mais psiquiátrica, ou se a gente vai pro outro lado das alergias. Alisson Macedo, eu tenho psoríase. Em mim ataca mais no couro cabeludo, cria cascas. A temperatura da água influencia nisso? Ele está perguntando. Uhum. Existem, a psoríase ela pode se apresentar de várias maneiras, psoríase de couro cabeludo é uma delas, até 90% de quem tem psoríase tem lesão de couro cabeludo, porém como o Alisson, provavelmente ele tem uma psoríase localizada do couro cabeludo, né? Poderia acometer só palmas e plantas, por exemplo, só região de dobras, região genital, axila, virilha, às vezes aquele paciente que está tratando tudo isso como fungo por algum tempo, quem sabe não é, quem sabe é psoríase, ou aquele paciente está tratando o couro cabeludo como caspa, quem sabe não é, quem sabe é psoríase. Então eu sugiro essa procura. E a questão, assim, a temperatura da água, ninguém vai mandar o paciente, né, tomar banho frio, gelado, né, não é o ideal. Mas se puder evitar uma temperatura muito quente da água, a gente sabe que pode descamar um pouquinho mais o couro cabeludo. Mas, de novo, se tem psoríase de couro cabeludo, tem que tratar a doença como um todo. Psoríase de couro cabeludo é fator de risco para artrite psoriática. Ou seja, tem localizações que determinam o aparecimento de artrite, né? De inflamação articular. E couro cabeludo é uma delas. Então, Alisson, procura atendimento. Pra gente encerrar, porque hoje tá mais rapidinho, eu vou querer trazer de novo a doutora Júlia, viu, Padilha, a Júlia Zanatta, eu quero trazer ela mais vezes, gostei. E acho que tem muito que a gente falar sobre a dermatologia. A gente não tinha trazido dermatologista ainda aqui. Tenho psoríase plantar há 33 anos. Posso vir a ter nas articulações? A Zena quer saber. Pode sim, com certeza. Também é uma área de risco, né, para psoríase articular. E psoríase plantar afeta muito a qualidade de vida dos pacientes, do sapato, dor na pele, fissura, né? Então, com certeza tem esse risco e tem tratamento. Tá bom. Vocês não podem deixar o contato ou podem? Então, pode deixar o seu contato. Podemos. Aí. Tem gente pedindo aqui, inclusive. Podemos deixar, sim. Então, tenho alguns contatos. Um primeiro, que talvez seja bem interessante para quem tem psoríase, é o arroba juliazanata.dermato, que é o meu Instagram. Ali tem bastante informação de qualidade. E tem o nosso WhatsApp do consultório, que é 99170-4545. O nosso consultório fica no edifício Millennium, ali no centro, sala 509. A gente vai estar à disposição para atendê-los. 99170-4545, é isso? É isso aí. Já passei aqui pra Célia e pediu, atende pela Unimed? Não atendemos. Tá bom. Não atendemos. Mas essa pergunta, ela é recorrente. Essa pergunta é recorrente, o nosso atendimento, ele é mais demorado, a gente traça algumas escalas de tratamento, de gravidade da doença para determinar tratamento, porém a medicação, quem tem Unimed ou quem tem outro convênio, a medicação é disponibilizada pelo seu convênio. Tá bom. Doutora Júlia Zanatta, obrigado pela tua participação conosco e um dia especial na inauguração do nosso novo estúdio aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu, gente. Vamos pro intervalo? A gente volta já na sequência. Vamos passar alguns convidados por aqui hoje. Na Nova Eldorado 98,5. Aqui sua manhã tem mais alegria e informação. O Revista Eldorado volta daqui a pouco. 11:45. A farmácia Droga Cider, rede AC Farma, a mais completa em Siderópolis. Para quem procura saúde, bem-estar e economia. Somos referência na região pelo atendimento, variedade e tradição. Confira nossa semana especial. Terça-feira, do genérico, com desconto de até 70%. Quinta, do bebê, com desconto na linha infantil. E sexta, da beleza, com promoções imperdíveis em produtos da perfumaria. Farmácia Droga Cider, rede AC Farma. Satisfação em atender bem. Menos preço, mais saúde. Centro de Siderópolis. Você precisa de proteção para você e todos em sua volta? Com os serviços da Cronos, ninguém fica desamparado. Oferecemos vigilância patrimonial e rastreamento veicular. Cronos, consulte-nos em Criciúma, na Avenida Santos Dumont, bairro São Luís. Chama no WhatsApp 48 991 18 90 57. Governo de Santa Catarina apresenta Educação em Ação. Combater a evasão escolar é hoje uma das causas mais importantes da educação catarinense. Através do programa Apoia, a Secretaria da Educação trabalha em parceria direta com o Conselho Tutelar, o Ministério Público e as escolas de todo o estado, em uma grande rede de informação, controle e acompanhamento da frequência nas escolas. Mas é preciso ainda mais. O combate ao abandono. O abandono dos estudos precisa ser compartilhado pela sociedade, pelos municípios e pelas famílias, para que os nossos jovens alcancem as oportunidades de ensino técnico e superior gratuito que o estado oferece, como o CATEC, o Programa Universidade Gratuita e a UDESC. Lugar de criança e de jovem é na escola, para garantir um futuro melhor para todos os catarinenses. Secretaria da Educação e Governo do Estado em Ação. Onde vai o seu dinheiro? O Tribunal de Contas de Santa Catarina ajuda a responder essa pergunta. Todo ano, o TCE analisa a prestação de contas do governador. Depois, faz um resumo de forma bem simplificada sobre como o dinheiro dos nossos impostos é aplicado. A publicação está no site do Tribunal. Aqui é possível saber quanto e como o governo investiu em saúde, educação e segurança, por exemplo. TCE, o Tribunal da Governança Pública Catarinense. O Festival Santa Catarina Canta está na reta final de seleção dos cantores por regiões. Então anote aí na sua agenda a última seletiva. No dia 3 de novembro, a Grande Florianópolis vai receber a audição dos candidatos no Teatro do SIC, em Florianópolis. No site do festival, você confere a lista dos cantores selecionados. E no dia 10 de novembro, então, acontece a grande final em Florianópolis, na Avenida Beira-Mar. Governo de Santa Catarina. Ana adora ir às compras. O que ela não gosta é de informar o CPF. Seu Antônio também não vê com bons olhos quando pedem um cadastro de pessoa física no comércio. Afinal, CPF pra quê? Lojas, farmácias e supermercados podem pedir essa informação aos clientes, mas você tem o direito de saber a finalidade e só informar se quiser. Quem recebe seus dados deve protegê-los e garantir que não sejam usados sem a sua autorização. Então, na hora que pedirem, pergunte: CPF pra quê? Uma campanha do Tribunal de Justiça e do Ministério Público de Santa Catarina. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina está do lado dos catarinenses, valorizando e apoiando um povo que, faça chuva ou faça sol, está sempre trabalhando, produzindo e crescendo. Aqui o desenvolvimento também é de lei. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina acredita na força e no trabalho dos catarinenses e há 190 anos apoia esse espírito. Alesc, trabalhar por você é de lei. Esteldorado de volta pra você, 10:50, 10:50, você na nova Eldorado 98,5, continuamos ainda na 89,5, estamos em três frentes, e na M570, mais um mês aí pra vocês se adaptando, ter tempo de mudar, né? Estamos no YouTube também, deixa eu dar um abraço aqui na turma que tá interagindo com a gente, hoje eu não vou conseguir interagir com todo mundo. Deixa eu atualizar para ver quantos likes eu tenho aqui, só para ver se já aumentou aqui, ó. 241! Temos um recorde, Gatcado. 241 likes, hein? Recorde absoluto deste programa. Muito obrigado, pessoal. Vamos lá. Eu tenho que subir muito aqui, hein? Alô, Sema Feltrin. Parabéns pelo novo estúdio, seu Henrique Salvaro, Douglas Correia. Chique demais, a Josi Gomes. Parabéns, Eldorado. Quem mais? Alexandre Gomes. É. Valdeci dos Anjos. Queria ganhar um livro do João Paulo. Delvecchio Soares. Bom dia a todos vocês. Pra você também, viu, o Delvecchio? Alô, meu amigo do mundo das suculentas, agora me fugiu teu nome. Parabéns à Rádio Dourado, sou ouvinte assíduo todos os dias. Valeu, gente. Quem mais aqui? Dete Duarte, que cenário lindo, Deus abençoe vocês. Ângelo Júnior, deu fraca a voz do guri, não entendi, mas espero que seja irônico. Zanini, mostra a visão panorâmica da janela, o Celso Szymanski. Peraí que hoje tá meio corrido, Celso, acho que depois eu mostro. O AM é lindo demais com seus ruídos peculiares, porém é muito caro para mantê-lo. Senti muito por desligarem. Não, não é nem questão de ser caro, não. É questão de que não pode mais mesmo, né? Não tenho mais quase AM. Tá certo? Alô, Zuleide Zimmermann. Oi, meninos que animam a gente. Muito bom dia para você. E daqui a pouco eu mando o resto dos abraços, porque já estou recebendo aqui meus amigos, meus parceiros que vieram dar um oi, conhecer o estúdio novo ao vivo, Chalpão, Alex e Moisés Costa. Quem quer falar primeiro? Bom dia, meu povo. Bom dia a todos os ouvintes. Ó, agora é o seguinte, ó, botou o fone e regula aqui vocês mesmos aqui, ó, aqui, ó. Regula até que vocês nossa, queiram. Nossa, que chique, cara. Alto nível, né? Acima do ótimo, deixa eu falar. Acima do ótimo, bota acima, né? Então, bom dia a todos os ouvintes. Que vista, hein? Ó, fiquei de cara. Parabéns. Agora eu fico só de butuca, ô Moisés. Quem chega, quem sai. É, agora dá de ver tudo isso. Tem o controle agora, hein? Agora é o seguinte, quando o Chefe falar umas besteiras, eu dou abaixo aqui. Agora ficou fácil. Agora até as rugas aparecem lá. Ah, a câmera também, né? Agora tem que vir. É, o Moisés vai fazer um botox. Tem que vir arrumadinho agora, né? Caprichado na maquiagem agora, deixa eu ver. Tem que vir arrumadinho. Ô, rapaz. Agora que eu tô percebendo, hein? Olha lá. Tá aparecendo até o projetinho de barba que eu não fiz, que tá aqui, ó. Meu Jesus Cristo, agora pronto. Alô, Sandra, agora, não sei se ela tá ali ainda, é tá ali? É bom que dá de botar um video shop, né? Pra gente melhorar a gente também. Eu vou pedir. Mas a gente pega de longe, olha lá. A gente é mais de longe, daí tá bom assim. Mais de longe. A gente não pode ficar muito à frente da câmera, que senão não aparece a estrada lá, né, Chapão? Eu até fiquei menor. É que o cara é feio só de perto, né, ô Chapão? É só de perto, né? Mas tá longe, mas parece que tá perto. Parece que tá perto. Espetacular. É, 10:53. Chapão e Alex, normalmente, né, vão continuar vindo, espero. Nas quartas-feiras, no Rango e Resenha, Moisés segue comigo na quinta-feira. São ajustes, né? Ajustes, claro. Alguns ajustes que a gente só vai fazer, mas de resto a gente continua igual. Isso aí. Quero agradecer primeiro a presença de vocês aqui. O que que tinha pra comer ali? Vocês que são do Rango? A gente não chegou lá, a gente ficou batendo papo ali na entrada. Chegou, mas tava bom, tava bom. Achamos melhor depois. Pra não chegar aqui muito cheio. Tá bom, beleza. Ô Padilha, bota uns no bolsinho lá, senão não vai sobrar. Vai acabar. Eu preparei pra ser meu almoço de hoje. Aqui, ó, eu quero muito agradecer e deixar com vocês um pouco, assim, da palavra, né? Hoje são rápidas conversas que eu tô tendo com meus parceiros todos, já passou por aqui o doutor Irani, vai passar daqui a pouco a doutora Camila representando a clínica do doutor André, entre outros aqui que já passaram e bateram um papo comigo. Então agora é a vez de vocês, né? Nós trouxemos os parceiros aqui do programa, então eu quero agradecer a parceria. Eu vou começar por ti, Moisés, com a Bem Invest Consórcios, né? Que tá há tanto tempo com esse programa, mas agora com uma nova vinhetagem, com uma nova roupagem, trazendo, na verdade, colocando mais da minha digital, né? Que antes ainda ficou, tinha muito a do Silmar Vieira, que era espetacular, né? Mas era dele, não era minha. Uhum. Então eu preciso ter a minha também. Então agora tem mais a cara da minha identidade do programa. Mas aquela tá guardada com carinho para dias de homenagens e quando a gente te quiser, a gente vai usar também, porque era sensacional também. É isso aí, Moisés. Meu amigo, é uma satisfação e uma alegria, né? Tá aqui com vocês e ver esse crescimento, né? Ver esse estúdio novo, esses microfones, as câmeras. Realmente é algo assim pra gente, né? Fazem 10 anos que a gente é patrocinador do programa, né? Somos cria do Silmar Vieira, né? Uhum. Na época que, olha, chegava na frente do microfone nervoso, suando, né? E ele foi com muita generosidade, né? Foi nos ensinando, foi com cautela, com calma. Ele fazia muitas vezes a gente ficar interessante mesmo não sendo. Então era um cara com talento assim, né, único, né? É, sem dúvida. E uma das nossas preocupações, né, quando a gente, né, soube assim do que ele iria se ausentar, e era de quem pegaria no programa, né, quem viria, né? E realmente teve assim alguns testes, né? E eu quero dizer pro amigo Zanini que realmente está fazendo um bom trabalho e superou as expectativas. Ah, né? Obrigado. Tem superado as expectativas. Agradeço. Isso é uma alegria pra gente, porque é muito importante essa nossa participação aqui há muito tempo, né? A gente vem trazendo conteúdo, né, na realidade, pro ouvinte, né? Vem trazendo um pouquinho do nosso trabalho há tantos anos, e o comunicador pra gente é muito importante, né? A moral dele, né? A comunicação desse de quem comunica, né? É muito importante pra gente, patrocinador. Não é em qualquer programa que a gente vai patrocinar, que a gente vai, né, poder estar falando com tanta, tranquilidade, né? Então, eu quero agradecer a Rádio Dourado, né? Por tantos anos, né? A gente tá aqui e hoje, esse, né, brindar com esse estúdio novo e com um amigo aí que tem feito um bom trabalho, e todas essas vinhetas novas e esse tempo novo aí é para que a gente cresça mais ainda. Então, bem grato aí a todos. Valeu, então. Pessoal, Chalpão, Alex, eu quero agradecer também aí esse tempo de parceria. Agora tem que subir uma escadinha, mas não, tá tudo certo, não, né? Vai fazer bem pra saúde. Encontraste o Irani ou não chegou? Encontrei o Irani, o Padre Eloir, tem uma turma só de gente boa aí, né? É, 100%. Padre Eloir tá aí, não tinha. Tá lá fora. Uma benção já, né? Uhum. O Samiro já fez aqui. Ah, já fez? Ah, já. Uma benção a mais também. É sempre melhor. Aquela figura do Arno também. Tá ali. O Arno tá ali, ele já vai entrar já. Ele com a doutora Camila Mattioli. O Arno disse que virou TikToker agora. Ah, virou, blogueirinho? Não, e ele falou pra mim, em tanto tempo eu vou ter tantos seguidores, Ele planeja. Vai ter que fazer as dancinhas do TikTok, né? Pra dancinha, ele tava de roupa no chuveiro lá na loja dele, rapaz, tomando banho de roupa. Sério? Ah, eu vi! Eu vi. Ah, barbaridade. Tá. Moisés, obrigado por ter vindo. Um abraço, obrigado. Espero que você tenha gostado aí da nossa nova. Ali, na verdade, vai ficar notícia, assim, não vai ficar aparecendo a gente. É uma pena, até eu queria que ficasse aparecendo a gente. Mas vai ter ali os canais de notícia, até pra gente poder ficar por dentro, né? Que é o normal das redações, dos estúdios e de grandes rádios, né? Você ficar vendo as news, né? Como se fala, né? Band News TV. Mas de vez em quando eu coloco a gente ali pra dar uma. Ah, sim, pra dar um, né? Vou dar um choque, o cara se vê um pouquinho. Isso tem que pentear a sobrancelha. O Chalpão quer ver depois da mudança, quando ele fizer a bariátrica. Chalpão, eu tô querendo saber por que não botamos nós nos mesmos horários mais, né? Porque eu acho verdade. Que ele tá dizendo que o estúdio era pequeno agora. Agora não tem mais dentro, né? Agora acho que dá. É, eles falaram, ó, pra vocês continuarem, vocês têm que dar uma emagrecida. O Alex deu um passo à frente. Ó, eu comecei, né? Agora vocês. Obrigado, então, ao meu querido Moisés. Obrigado ao pessoal do Rango e Resenha, Alex Chalpão. E aproveita e deixa o arroba também aí, João. Então, Zanini, eu queria primeiro aqui te dar os parabéns pessoalmente, né? Porque eu acho que, obrigado, como tu bem dissesse, tu deu a tua cara pro programa. Hoje que a gente ouve, assim, que surpresa grata o Zanini tá conduzindo o programa. O pessoal fala super bem, mas super bem mesmo, assim. E a gente se sente super à vontade de estar aqui contigo. Ah, que bom. Tá? É muito, muito bacana para nós. E a Rádio Dourado, sem palavras, também tá de parabéns. Esse estúdio aqui, mais do que merecido, né? São tantos anos aí com uma programação especial. E a gente se sente muito orgulhoso de estar participando aqui desse momento, né, Alex? É isso aí, Zanini. Cara, agora daqui pra frente é só pra frente, né? Só pra frente. E olha só, parabéns também, Zanini. Eu, como já falei pra ele, até tenho vários parentes que te ouvem e falam, o Zanini já escutavam antigamente, né? Sim. E o Zanini tá dando um banho. Parabéns, Zanini. Parabéns. Só um minutinho. Tem espaço pra melhorar, né? Tem. Senão a gente vai ficar aqui, né? Muito cheio na câmera. Não vai caber a gente. Então, assim, tem um espaço pra melhorar, sempre. Mas, fiquei curioso. Eu sempre tive curiosidade de botar esse fone aqui pra saber como é que era. Legal. E bom que agora todo mundo tem, né? Vinha o pessoal cantar, eu tinha que dar um meio do apresentador. Agora todo mundo tem fone. Legal. Coisa boa demais. Evolução. É isso aí. Deixa o arroba aí do Rango e Resenha. Tá, então vamos lá, arroba Rango e Resenha. Com 2 A no final. E nosso resenhar. YouTube, né? O YouTube, que resenhar. Onde tem as receitas na íntegra lá. Rango e Resenha também. O meu arroba é arroba Chalpão. O meu é o arroba Alex Custódia com dois A. Não tem nada a ver o A, é porque não tinha dois A, um A só, tá? Agora, tudo que o Alex faz no Instagram, ele bota. A. O próximo, a Moisés. A. Se ele tivesse criado o meu, ia ser Xelpa. Agora não tem mais o Colossi nesse horário, né? Agora nós vamos no intervalo e voltamos já com a doutora Camila Mattioli Vefago. Não é que o Warren Cheggs trouxe ela aí. Pra nós, da né? Clínica Odontológica. Mas hoje é só aquele né? Conhecer, mesmo. Passar pra conhecer. É, agora quarta vamos ali bater um rango. Também, né? Quarta-feira também. Não, tamo. E quinta. Vou bater um rango com rango e resenha agora. Rango com rango e resenha. Vamos lá, vamos lá. Obrigado, Alex. Chalpão. Obrigado, Moisés. Obrigado. Tá. Intervalo, já voltamos. Aqui sua manhã tem mais alegria e informação. O Revista Eldorado volta daqui a pouco. 11:02. Ótica Millennium, sempre preocupada com a saúde dos seus olhos e a economia no seu bolso, pode te ajudar. Ligue para nós no 3433-0591 e agendamos sua consulta. Com a receita em mãos, aproveite as nossas promoções. Armação mais lentes, visão simples, a partir de R$199. Armação mais lentes, multifocal digital, a partir de R$390. Ótica Millennium, centro de Criciúma, atrás do shopping dela. Chama no WhatsApp e agendamos sua consulta. 99947-2973. Demonstre todo o seu carinho com um presente O Boticário. São diversas opções para celebrar quem você ama e também celebrar você. Afinal, onde tem amor, tem beleza. O Boticário você encontra nas lojas franqueadas, com revendedoras autônomas, pela internet ou pelo WhatsApp 0800-744-0010. Full Gás, o gás que rende mais. Botijão 13 quilos, R$120 no caminhão que vai passar na sua rua. Na portaria da Full Gás, R$115. Botijão completo, casco mais carga, R$300. Siga a Full Gás nas redes sociais, arroba Full Gás Criciúma. Teleentrega fones 3437-3007 e 3437-3005. Full Gás, na rodovia acesso a Siderópolis. O gás que rende mais é no caminhão da Full Gás. Em frente da TV, o jogo já vai começar. Pipoca bem quentinha pra você se alegrar. Amendoim, farofa, qualidade sem igual. A nutrição é top, Cante é especial. Farofa Gourmet Cante, com temperos naturais, mais saudáveis, muito mais saborosas. Os grãos Cante selecionados dão a certeza do que sua família está consumindo. Cante, essa é a marca Cante. Quanto custa a sua saúde? Ou melhor, quanto você pagaria para poder amarrar os sapatos sem depender de outra pessoa? Ou de subir uma escada se amparando no corrimão? Ou até mesmo de segurar o seu filho ou neto no colo novamente? Tem coisas que não têm preço, tem prioridade. Investir na sua saúde é uma delas. Então, fica a dica. Levitar terapias especializadas. Tenha uma vida mais leve e feliz. 99683-1166. Criciúma. Já pensou em estudar no maior colégio de Criciúma e construir laços para a vida toda? No Colégio Satic, você recebe uma formação completa, humana e profissional. Oferecemos um ambiente acolhedor com laboratórios tecnológicos, áreas esportivas e contato com a natureza. Acesse unisatic.com.br e matricule seu filho para 2025. Colégio Satic, construindo o futuro, ensinando gerações. É hoje, no Roção Atacadista. Segundão do Descontão. Água mineral Gravatal sem gás, 510 ml, R$0,89. Coxinha da Asa, Ave Serra, R$10,99 o quilo. Cerveja proibida lata, 350 ml, R$1,79. Se beber, não dirija. Molho de tomate, tarantela, sachê, 300 gramas, R$1,99. Shampoo Darling, 350 ml, R$7,99. Roção Atacadista. Loja no bairro São Defende, em Criciúma. O menor preço é no Roção. Estamos de volta, você no Revista Eldorado. Olha só, dona Felicina Pieira, agora você tem um fone pra, todo pra você, ó. Você vai botar ele, aí você tá gostando do volume, não tá? Aí você controla aqui, ó, viu, doutora Camila? Também, vai, pode pôr. Coloca ali, só pra você ouvir como sai a sua voz no ar, o retorno. Você coloca o fone e aí você controla o volume do fone aqui, ó. Aqui na, ou do lado da tomada ali, ó. E deixa do jeitinho que você quer. Olha só que legal isso aqui. Tudo bem, doutora Camila Mattioli Vefago, da Clínica Odontológica Doutor André Lima? Bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. E aí, que tal? Que tal o novo estúdio, a nova rádio? Estamos inaugurando hoje, 98,5 FM Eldorado, com 20 kW de potência. Esse estúdio, um dos mais modernos do Brasil, sem dúvida alguma. Maravilha, entregando informação muito mais longe agora, né, Zanini? Veio mais longe. Maravilha, mais longe. Lindíssimo, ficou muito perfeito, muito, muito lindo. Legal, obrigado. Já vou falar sobre ortodontia com a doutora Camila. Tem mais gente da saúde por aqui, né? Porque agora eu mudei a vinheta inicial do programa, né? Agora fala da sua saúde, do seu cotidiano, do seu dia a dia, que é aquilo que a gente conversa de fato. Porque a ortodontia, a parte da odontologia, que é o caso da doutora Camila, nada mais é do que a sua saúde dental. Eu tô com a Felicina Pierre aqui do meu lado, que nada mais é do que a sua saúde de maneira geral, da Manipulados, farmácia de manipulação. Convidei todos os parceiros, já passou Irani, Chalpão, Alex, Moisés, o amigo Arno Tiegues veio aqui acompanhar também. Pena que a Thaís não pôde vir, mas é que foi realmente bem em cima da hora. Foi em cima da hora, até a doutora Débora Zanini também não pôde vir porque foi em cima da hora. Foi o caso também do coronel Mário, da Polícia Militar, e do delegado André Milanese, né? Foi tudo de sábado para hoje. Mas de qualquer maneira, eu agradeço vocês que vieram. Felice, obrigado por ter vindo e bom dia, né? Primeiramente para você. E obrigado por ter vindo, espero que você tenha gostado aí da... Chiquetosos aqui. Bom dia, Zanini. Assim, tô achando o máximo... Né, eu tô até emocionada de poder estar aqui vendo essa evolução. São 10 anos nesse espaço, então ver o quanto que evoluiu, né, e quanto que a programação ela também evoluiu. A rádio já era grande quando eu comecei aqui e está maior ainda, e eu tenho certeza que essa evolução vai fazer com que cresça ainda mais. E que bom, porque é algo muito... eu acho que assim, o Eldorado é algo que está muito entrelaçado com Criciúma. E quanto mais ela cresce, mais Criciúma cresce. É o que me faz perceber, assim. E que bom que o meu nome está associado com algo tão bom que é o teu programa, né? Que desde a época do Silmar sempre tinha como uma prioridade. E eu lembro muito bem da nossa primeira conversa. Olha, eu quero que tu vá falar de saúde. Se tu vender, tudo bem. Mas eu preciso que tu tragas informação sobre saúde. E vendeu. E esse horário, parece que a gente não tem, às vezes, noção do quanto influencia, porque eu tenho colegas que falam, nossa, eu tenho um orgulho de ver de escutar um farmacêutico, né, indo lá falar e o pessoal reconhecendo isso. E tenho amigos que são médicos que falam, olha, eu te escutei. Às vezes alguém que eu nem conhecia, olha, eu já te escutei, e profissionais às vezes até mais gabaritados que a gente falando assim, ó, que legal o jeito que tu comunica lá. E isso só é possível por causa do Eldorado. E às vezes a gente leva, eu não digo a cura, mas a pulga atrás da orelha para a pessoa ir atrás e realmente entender que ela tá com um problema de saúde e que ela precisa buscar ajuda de um profissional que possa lhe ajudar. É, exatamente por isso. Tem como puxar a vinheta ali, Cadu, de abertura? Só para elas ouvirem certinho? Porque olha só, é justamente disso. Eu acho que isso diz muito mais respeito. Que aquele negócio de informando, evoluindo a notícia, não é o que a gente faz aqui. O que a gente faz aqui é, claro, trazer informação tentar fazer com que essa informação chegue da melhor forma possível para essas pessoas, mas assim, envolvendo muito mais essa questão de saúde, de cotidiano, de bem-estar. Tá na mão aí, ô Cadu? Não? Ah, se não der, não tem problema. Amanhã a gente coloca de novo e todo mundo vai pegar. Mas eu acho que diz, por isso que eu fiz esse textinho ali, porque eu acho que diz muito mais respeito àquilo que a gente faz aqui no programa. Agradeço muito, viu, Felícia, a tua vinda até aqui. Vou falar de odontologia agora, acho que não é muito a tua... área, né? No máximo vender uma, sei lá, uma anestesia aí pra eles fazerem. Na verdade, hoje em dia, com o advento da questão da harmonização, da parte estética da odontologia, a gente tem trabalhado bastante com parceiros da odontologia em função dos pré-procedimentos e os pós-procedimentos, que seriam os cuidados até para a duração de alguns procedimentos. Né? A gente ainda trabalha muito forte com a parte de flúor, que hoje, por exemplo, em Criciúma, acredito que é só a gente que trabalha ainda com flúor, porque precisa de uma autorização especial. Né? Então, são situações que a gente cobre, e eu digo que a manipulação é legal porque ela personaliza tanto para o prescritor, como personaliza também para o paciente. Então, às vezes, é uma questão de uma criança com uma necessidade especial para um flúor, para um enxaguatório, para uma clorexidina. Então, quer queira ou quer não, Zanini, tu vai me encontrar com vários... Vários tipos de tipos, profissionais. Tipos, capas profissionais. Porque é a nossa... Eu acho que é o DNA da farmácia de manipulação, né? A personalização, e com isso a gente acaba entrando em vários... né, certames. Mas quero de novo reforçar, né, o quanto eu sou grata por estar aqui dessa parceria e parabenizar, eu acho que principalmente a dona Sandra Salvaro. Ah, sim. Porque eu vejo uma pegada muito feminina nisso aqui. Uhum. Então eu acho que essa evolução, essa mudança, não que passou por cima de ninguém, mas eu acho que surpreendeu muitas pessoas, porque ficou muito bonito e que legal, a vista daqui é maravilhosa. Parabéns, obrigado. Sucesso. Feliz, Chinaki, obrigado por ter passado aqui pra dar um oizinho pra gente. Passa ali no coquetel ali, tá bom? Que a Sandra tá lá tomando um cafezinho com todo mundo e ela te aguarda lá. Obrigado. Joia, obrigado. Obrigado. Feliz, Chinaki Pierre. Doutora Camila Mattioli Vefago está aqui conosco, da Clínica Odontológica Dr. André Lima. Curtiu tudo aí? Tudo novinho, doutora Camila? Sim, muito maravilhoso. Ah, que bom, que bom. É um prazer realmente enorme estar aqui neste dia para prestigiar esse momento. Ô Arno, fala aí também, o que você achou? Você é um cara que tá aqui toda semana, pô. Eu, na verdade, Zanini... Bom dia, primeiro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Eldorado, né? Eu aqui há 24 anos, eu estou aqui na Rádio Eldorado, né? Uma coisa interessante, né? É. Até encontrei o doutor Irani. E isso? O doutor Irani foi eu que fui lá convencê-lo, né? E, na verdade, eu não consegui convencê-lo quando eu estive lá na clínica dele, né? Anteriormente. E aí depois, por minha surpresa, cheguei um dia aqui, tava doutor Irani. Mas você plantou a semente. Plantei, né? A semente, mas doutor Irani é uma pessoa muito qualificada e, além de tudo, ele traz valor agregado, sabe? Isso eu acho muito lindo, esse trabalho, né? Um homem conhecedor da medicina e se encaixou muito bem no perfil da Eldorado. Então, quando se conversa, as perguntas, existem muitas pessoas interessadas nos assuntos e corresponde, isso é maravilhoso. E a clínica do Dr. André Lima, há tantos e tantos anos, faz 24 anos, está aqui na Rádio Eldorado, e hoje vendo, né, Zanini, né, tudo isso, essa maravilha, né, que o público que está nos ouvindo, vocês não têm ideia do que é isso aqui. É realmente um sonho, sabe, um sonho, você vê um estúdio fantástico, com um telão na frente, onde se está falando, os microfones, os aparelhos todos modernos, alta tecnologia, né. Depois até vou filmar para botar no meu canal esses aparelhinhos, tudo essas teclas, tem tanta tecla, né, Zanini, né, que o cara não sabe nem onde mexer, né? O logo, né? Esse novo logo também. Eu achei lindo isso. Lindo, novo logo da Eldorado, também vou filmar o novo logo, né? Realmente, até a doutora Camila, olha só o semblante dela para ver essa maravilha desse estúdio, né, doutora Camila, né? Exatamente, né? Um sucesso. Tudo combinou sucesso, perfeitamente. É. Legal, legal. Obrigado, e um grande, Arno, abraço também a todos os funcionários, né, da Eldorado, né, que se não fosse eles, hoje a Eldorado não estaria desta forma. Eles são que agregaram valor para chegar. Encontrei nossa madame, né, doutora Sandra ali na frente. Tá ali tomando um cafezão. Forte, um grande abraço para ela e o senhor Henrique Salvaro, né? Você sabe que agora, além da Thaís, faz 5 anos que está aqui na Eldorado, o meu genro também faz parte do grupo Salvaro, né? É verdade. Dr. Igor Galvani, um grande abraço a ele. Advogado do lá da Nabeluno lá, né? Isso. Oh, legal. Isso, um abraço a ele. O que a vida é, né? Foi agregando valor e hoje eu já faço parte da Eldorado. Muito, né? Legal, muito legal. Sucesso total. Obrigado, Arno Cheggs. Muito obrigado pelas sopas, pelas batatas doces. Eu até convidei a Sandra para ir lá em casa, aí eu vou fazer batata doce para ela e sopa. Vai ser uma coisa inesquecível. Ela se comprometeu a comparecer lá. Maravilha, então. Então tá tudo certo. Então me chama que eu vou também. Aqui, ó. Fábio Inácio, bom dia. O som no microfone parece meio abafado. Será que é o meu, Cadu? Espero que não, né? É que às vezes também, nossa, olha que barbão que eu tô lá, doutora Camila. Meu Deus, eu vou ter que tirar essa barba. Não vou ter que tirar, porque tá muito... Não, tirar não, é só parar um pouco. Só dar uma paradinha. Doutora Camila, vamos falar do que hoje, doutora Camila? A gente tem muito assunto, né? Na Sim, verdade, a gente né? sempre tem bastante coisa pra comentar aí com o pessoal, né? Mas hoje a gente poderia, né, estar ainda compartilhando sobre a ortodontia, né? Que é a minha especialidade. E agora, né, mais uma novidade aí pra preencher, né? Que agora eu estou fazendo a especialização da odontopediatria para agregar muito mais qualidade para os atendimentos aí das nossas crianças. Porque hoje eu trabalho muito na ortodontia preventiva, né? Que é a ortopedia. Então a gente recebe muitas crianças hoje no consultório. Então estar fazendo essa parte também da odontopediatria vai agregar muito conhecimento, né? E muita qualidade para os nossos atendimentos, os nossos pequenos. Até o teu uniforme, até o uniforme que você usa lá na clínica, aquele dia que eu fui lá, ah, né? Ele tem uma pegada mais infantil, mais colorida. Isso, exatamente. Pra gente envolver melhor a criança, né? Então, a gente tem vários estilos de jaleco de criança, assim, né? Pra mesmo envolver essa criança, né, no nosso atendimento, para que ela se sinta muito mais acolhida, né? Então, a gente tem vários artifícios para ser usado com essas crianças. Poxa, que legal. Eu achei bem legal aquele dia. Inclusive, você estava tão ocupada que só no final que deu para você subir lá, né, doutora Camila? Deu só para dar um oi final, né? Exatamente. A gente já conversa mais. Deixa eu só dar bom dia para quem eu não dei aqui no WhatsApp, porque hoje a correria tá bem grande. Tá certo? Alô, Chico, mandou um áudio. Celina, bom dia, parabéns. Zinho Zanetti, põe o exaustamente aí, meu caro, o Zinho, senão ele fica chateado. Ele disse que você esquece de botar o exaustamente pra ele. Zanini, essa janela fica direcionada pro sul ou pro norte? Exaustamente. Arno, é pro sul ou pro norte? Eu acho que nem... Essa janela aqui ela fica sintonizada para o nosso querido amigo Coutinho lá da Serra. Deixa eu botar na bolsa do celular aqui que eu já vou te dizer. E aquela outra ali fica pra Florianópolis e aqui o telão fica pra Porto Alegre. Ó, quer ver, ó? Eu era um homem de passo. Ó, o sul é lá. O norte tá pra trás de mim aqui pela bússola do celular. O oeste tá pra lá. Pois é. Essa bússola tá errada. Florianópolis é pra lá. Pois é, mas essa bússola tá errada. Tá errada. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó onde é que é o norte, ó. O norte é lá, ó. Não é, né? Não, o sul é. Claro que é, né? Isso é uma coisa óbvia, né? Eu já discuti com um amigo sobre isso, eu digo, tá dizendo aqui na bússola, gente. O nome do tempo fica lá em cima, ó. Lá na serra, exatamente. O programa do João Paulo de hoje não estará gravado no YouTube? A Fernanda Cruz perguntou. Todos os programas são da live contínua. Ah, tá, por isso que eu tava com tanta curtida, visualização, eu comemorando, 300 curtidas. Ah, é por isso, já veio de antes, então. Agora não precisa, como é que é, muito bom, parabéns, não precisa mais ficar mudando os canais do YouTube. É isso que tá falando aqui, ó, o Sérgio do Bom Correr. Mas não, mas vai ser sempre assim? É só hoje, né? Não, é só hoje, o Sérgio, só hoje. Tem que ter essa diferenciação, né? A Daniela Salvaro da Vila São Jorge, valeu, um abraço pra você. O Michel, bom dia pra você, Michel. Ai, Zanini, que susto! Tu falou 11h45 antes, eu já ia correr pro almoço e era 10h45. Ah, a gente fica meio nervoso, né? A gente também fica, doutora Camila. Claro. A gente fica meio nervoso também aqui, é tudo novo, tudo novo. Já deu até um probleminha ali, né, Padilha? Espero que ela não fique chateada com a gente, né, mas... pelo jeito, acho que deve ter ficado, né? Mas, infelizmente, acontece. Muita coisa marcada em cima da hora. Isso que faltaram 3 pessoas. Você já imagina se vem todo mundo. A rádio ficou lindo, o estúdio, Zanini, a Cleusa. Ligaram aqui pra recepção. Alô, Farofa! Meu amigo Farofa, o Andrino, do Corpo de Bombeiros. Um abraço pra ele, pra Maristela Pizzolo. Qualquer dia ele vai vir trazer um peixinho? Opa, então tá bom. Ele também tá mandando um abraço pra Sandra, pro seu Henrique, todos da Rádio Dourado, e parabéns pra rádio, tá certo? Tá bom, então. Vamos lá, quem mais tá por aqui? Eu já vou entrar no assunto com a doutora Camila Mattioli Vefago em seguida. Silmar Vieira estaria muito feliz, mandou o Jefferson aqui. Poxa, que legal, hein, Jefferson? Emocionante isso que você... Oh, bom dia, Dali Pausanini, sucesso, ficou garboso no novo uniforme, o estúdio é top demais, o Bruno Américo. Se ficou garboso, então não ficou tão, né? Não é um elogio, eu imagino, né? Porque o Coutinho me chama assim. O cenário ficou top, bom dia a todos, ligados a maior do sul do Brasil, diz o Valmor Carminati. Calma, Valmor, mas uma das maiores, com certeza. Bom dia a todos, um abraço a todos aqui de Omar de Criciúma, de Antônio Oliveira e Vitor de Portugal, um abraço e um bom dia. Parabéns pelo novo espaço onde o padre Samiro poderá ver o sol nascer. Samiro viu o sol nascer hoje de manhã aqui? Depois de 30 anos no estúdio, ele viu o sol nascer pela primeira vez. Ô, Samiro, hein? Contou até uma historinha triste, Samirão, é fogo. Cata, bom dia, povo, o estúdio ficou top. Com a doutora Camila, então, está um exagero de lindo. É o Catarina que tá falando aqui. Tá te elogiando, né, doutora? Então. É bom, sempre bom, né? Vou fazer um intervalinho e já volto com a doutora Camila Mattioli Vefago pra você na revista Eldorado. Um jeito descontraído de passar a manhã com você. Revista Eldorado. Volta em seguida. Onze e 22. Para você que ama e cuida do seu bichinho de estimação, venha para a UVET, o seu hospital veterinário 24 horas. Toda a atenção e cuidados que ele merece com atendimento humanizado. Dois andares, mais de 700 metros quadrados de muita dedicação, sendo o segundo andar só para felinos. Com pet shop e farmácia veterinária à sua disposição. Nossos diferenciais são: quarto para tutor dormir com seu animalzinho, sala ecumênica, espaço cat friendly para adoração e adoção de felinos. Especialidades internas como clínico geral, clínico de felinos, oftalmologia, pneumologia, cardiologia, ortopedia, hematologia, anestesiologista, nefrologista e muito mais. Alvet Hospital Veterinário 24 horas. O melhor e mais completo para o seu pet. Avenida Gabriel Zanetti, bairro Próspera, com amplo estacionamento, em anexo ao hospital para emergências e consultas. Alvet é o bicho. Alerta de ofertas Altop, confira! Amaciante Downy Brisa Verão 500ml, leve mais e pague menos, R$ 9,99. Lava-roupa brilhante 500ml, mais galão 3 litros, cliente compra bem, paga R$ 19,99. Lava-roupa girando sol 2,4 kg, R$ 16,99. Creme dental Sorriso, tripla limpeza, completa 70 gramas, R$ 1,99. Desodorante Rexona 150ml, R$ 16,99. Ofertas válidas para esta segunda-feira. Oferta de verdade você só encontra aqui no Altop Supermercados. Nós nascemos de um sonho, 35 anos atrás. O sonho de facilitar o acesso ao crédito, unir pessoas e transformar vidas. Mas hoje somos mais que isso. Somos a união de mais de 60 mil associados e quase 400 colaboradores, que estão espalhados por toda parte em mais de 25 municípios. Nós sabemos que já fizemos muito, mas entendemos que a nossa história está apenas começando. Sicoob Credisulca, há 35 anos sendo mais que uma escolha financeira. Telefone 99937-1069. Cuidar da sua saúde é a coisa mais importante que se pode fazer na sua vida. Marque uma consulta aqui na Clinicom. Videocirurgia e clínica de emagrecimento. Doutor Irani Alberton Júnior integra uma equipe de médicos especialistas em diversas áreas como ginecologia, nutrição, psicologia, biomedicina estética e obesidade. Clinicom, saúde e beleza em harmonia. Telefone 3430-0604. Rua Augusto dos Anjos, 400, Pio Correia, Criciúma. Precisando fazer implantes ou tirar os sisos, mas o medo tá pegando? Relaxe. A gente cuida de você com cirurgias super tranquilas, com sedação. Marque sua avaliação agora mesmo na Clínica Odontológica Dr. André Lima. Anote 30 45 25 25 ou mande mensagem no WhatsApp 48 999088837. Clínica Odontológica Dr. André Lima. São 36 anos cuidando do sorriso da sua família. Centro de Criciúma. Para empreender, investir ou consumir, o cooperativismo é um bom negócio para milhares de pessoas. E pode ser para você também. Bora cooperar? Acesse somos.coop.br e saiba mais. Estamos de volta com Revista Eldorado para você, 11 horas e 26 minutos. Doutor Arthur Petroli, da UVET, Hospital Veterinário 24 Horas, veio dar o ar da graça aqui para gente, para também conhecer o novo estúdio, agora oficialmente. E dá um oi aqui em nome da UVET, que são os nossos parceiros. Tudo bem, doutor Arthur? Obrigado pela tua presença. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Eu, em nome de toda a UVET, queremos parabenizar vocês por esse novo espaço, né? Tão de parabéns, está sensacional, já era um sucesso, ficou ainda mais com todo esse conforto e comodidade. É mesmo, aí quando você entrou assim, qual foi a primeira impressão que você tá? Até uma pegada outubro rosa ali dos lados, atrás. Tá outro nível agora, subiram. Subiu? Subiu um degrau muito aí? Muito bom, subiram mais que um. E aí, como é que tá ali na UVET? Correria de sempre? Correria de sempre, semana passada completamos um ano, né? E também um ano de parceria com vocês, isso é muito bom. Um ano de parceria. Um ano. Antes de vocês inaugurarem, vocês já estavam conosco. Eu te agradeço muito por isso, viu, doutor? Não será esquecido. É uma troca mútua, né? Então faz um ano que nós completamos de hospital, estamos bem felizes, né? Levando e proporcionando bem-estar e qualidade para muitos animais, não só de Criciúma, mas também de toda a região. E os balões lá, o pessoal que ganhou o sorteio aqui foi lá estourar? Foram todos. Não sei se foram todos, mas acho que foram quase todos e não foram todos. Foi um sucesso. E saíram de lá com vários prêmios, né? Isso é bacana até para eles conhecer o espaço e sair com uma lembrança do hospital. Ok, comemoração pra gente e um ano de Alvet, seu hospital veterinário na Gabriel Zanetti. Telefone? É Avenida Gabriel Zanetti, 515. Temos duas entradas, né? Pela Mirella Macarini Peruque e pela Gabriel Zanetti. Chile, né? Atendimento 24 horas, só chegar lá, se não é 8800-0833. Tá bom. Obrigado, doutor. Imagina, um abraço e sucesso pra vocês. Passa ali que tem um coquetelzinho ali, tá bom? Pra você, a Sandra Salvaro, o pessoal tá todo ali. Obrigado. Doutora Camila Mattioli Vefago, vamos conversar um pouco agora sobre a saúde dental dos nossos ouvintes. Eu me interessei um pouco por essa questão kids, digamos assim, sim, né? Uh-huh. A questão das crianças, porque eu vejo que é uma correria, mas eu vejo que existe um cansaço, óbvio, mas existe um prazer naquilo que você tá fazendo ali nessa pediatria odontológica, não é? Exatamente, é uma área muito realmente maravilhosa. Poucos dentistas querem atender essa área, mas é uma área muito gratificante realmente, porque a gente recebe os pacientes ali, os pequenininhos, né? Que muitas das vezes nunca foram ao dentista, tem medo, né? Às vezes já passaram por algum trauma antes, então condicionar essa criança, que às vezes ela chega chorando, não quer fazer o atendimento, não quer conversar, e às vezes realmente sai rindo, brincando, né? E se sentindo muito tranquilo e muito bem acolhido durante o atendimento. Então é uma área assim que ela está sendo muito gratificante mesmo, realmente. Legal, bacana. A sedação acontece também nas crianças quando tem muito medo ou toma-se um cuidado um pouco maior ou não precisa? Sim, a gente tem, né, a opção da sedação, né, para quando a gente precisa fazer tratamentos muito longos ou então quando a criança ela realmente, né, não deixa fazer sem a sedação. Mas a gente sempre tenta condicionar essa criança para que ela, né, não precise passar pela sedação. Com isso, ela se sente muito mais confiante de, às vezes, estar retornando no consultório para fazer outros tipos de tratamento. Então, tem sim a sedação, se for bem indicado. Mas, senão, a gente tenta sempre condicionar essa criança para que não precise. Os nomes em inglês, eu sempre fico... Ou em inglês, ou sei lá, que imitam o inglês, o ouvinte sempre fica em dúvida. Invisalign. O que é Invisalign? Vamos explicar para o nosso ouvinte? Eu sempre pergunto isso porque... Eu sei que eles esquecem. Sim. Eu uh-huh. também. Não, eu lembro, mas agora eu lembro de tanto perguntar, né? Mas... Sim. É, não, mas é bom a gente, né, sempre realmente relembrando. É, a Line é a empresa do tratamento, né? A empresa que fundou os alinhadores Invisalign, né? Então, Invisa é ali a parte invisível realmente do aparelho, né? Então, para quem não sabe, Invisalign, eles são... É pares de placas, né, que fazem todo o tratamento ortodôntico, substituindo todo aquele ferrinho, né, ali os brackets. Então é isso, é Invisa, né, invisível, e a Line, que é a empresa dona do negócio todo lá. Nada, aí não aparece nada? Então, ele é muito imperceptível, muito discreto, e os pacientes realmente eles estão, assim, gostando bastante. E a gente também tem a opção do Kids, do Invisalign Kids, que a gente faz, né, toda a parte de preparação da criança, né, quanto a parte ortopédica também, a gente consegue fazer alguma coisa, mas elas também podem estar usando o Invisalign ali quando, na fase mista, da dentição mista, né, quando estão começando ali a trocar os dentes, então é feita uma avaliação, claro, né, para poder estar sugerindo o Invisalign para elas também. Olha só. Muito interessante essa tecnologia, né? Também. Deixa eu te perguntar, lentes, as famosas facetas, né? Lentes de contato, não são famosas facetas, são as facetas famosas lentes de contato. Sim. Criança também ou não? Não, na verdade as lentes de contato, né? Elas vieram, hoje tá muito, assim, todo mundo quer fazer, né? Mas realmente tem indicação. Então, elas vieram para mascarar um dente, às vezes, com fundo escurecido, né? Às vezes, a pessoa, em algum momento da vida, às vezes, bate o dente da frente, um só. Aí, precisa de um tratamento de canal. Às vezes, esse dente, ele escureceu. Então, a faceta veio para isso, né? Para mascarar aquele dente ali escurecido, alterar a forma, né? E as cor também. Só que, às vezes, o pessoal, às vezes, tem uns dentes bonitos, que, às vezes, é só, um clareamento, às vezes, uma resina... mais estética, e às vezes o pessoal tá ali fazendo a faceta, né? Então elas, na verdade, quando muito bem indicadas, elas são maravilhosas, mas realmente aí pra pessoa que ela já é mais adulta, né? A criança, ela ainda vai trocar, vai ter toda a troca dos dentes, né? Então pra criança a gente não utiliza. Só se, claro, a criança perdeu, né, uma parte ali do dente, né? E aí precisa recuperar, daí a gente vai fazer ali, mas é de um jeito um pouco diferenciado. Uhum. Compreendo. Olha só, quando a gente fala em lente de contato, o que que eu penso? Eu penso o seguinte: tira a lente de contato, do que se pensa na oftalmológica, né? Você vai dormir, você tira a lente, depois você acorda, passa ali um sorinho fisiológico, não sei o que, e coloca a lente de novo. A do dente, tira também? Não, a do dente não tira. Na verdade, ali, a lente de contato é porque ela é realmente uma lâmina muito fininha, certo? Que ela envolve toda a parte da frente do dente, né? Mas não, se ela acaba saindo, ela vai ficar muito feia, porque ela não vai ornar com os outros dentes, né? Então, ela realmente tem que ser bem colada, bem fixada, né? Pra isso não acontecer de tá caindo. Mas ela fica fixa ali, coladinha. Beleza. Só no próximo bloco ali pra mim, meu caro Cadu, quanto tempo exatamente dá? Porque eu preciso fazer a conta agora da música, da doutora e do bloco. Ah, ok. Ótimo. Então deixa eu falar do Altoff Supermercados, lojas em Criciúma, Cocal do Sul, Garopaba, Imbituba, Laguna e também Nova Veneza. Maciante Downy Brisa Verão 500ml leve mais, pague R$ 9,99. Lava-roupa Girando Sol 2,416,99. Manipulatos, farmácia de manipulação cuidando de você todos os dias. Lojas em Forquilinha, no Metropolitan Business Center e na Coronel Pedro Benedetti. Com a Bemvest Consórcios, o seu planejamento se torna realidade, porque pensando bem é Bemvest Consórcios. Clínica Odontológica Dr. André Lima, marque a sua avaliação 30452525. Mundo da Construção, faça em até 10 vezes sem juros no cartão em Siderópolis e em Treviso. Sicoob Credit Suca tem as taxas mais justas, e saiba que quando um cresce, todos crescem juntos. Sicoob Credit Suca, somos feitos de valores. Natiflex, colchão com vibromassagem. Clinicon, saúde, beleza em harmonia. Precisou, ligue pro Dr. Irani no 3430-0604. Alvete, o seu hospital veterinário 24 horas. Fugaz, o gás que rende mais. botijão de 13 quilos, R$120 do caminhão que vai passar na sua rua, na portaria da Fuga, R$115 o botijão completo, casco mais carga, R$300, 3437-3005. Alô, neguinho, alô, meus amigos. É o Moacir ali, né? Moacir, né? Ali também. Valeu, neguinho. Um abraço, querido. Cante, uma variedade de produtos que fazem parte do dia a dia da sua família. Experimente farofa gourmet, a mais saborosa do mercado, nos sabores tradicional com tempero verde, churrasco com tempero verde. Cante, esta é a marca. Quarta-feira, dia de fruteira Cremer pra você, sem fechar ao meio-dia, hein? Vai ser na quarta-feira, lá em Forquilinha, na linha Aing, na comunidade Linha Aing, em Forquilinha, e Ótica Milênio, sempre preocupada com a saúde dos seus olhos e a economia do seu bolso. Nós podemos te ajudar. Ligue no 34330591 e converse com a Ótica Milênio. Eu vou dar uma antecipada nesse intervalo, então, para eu não me perder aqui, que é primeiro dia, eu tô me adaptando ainda com essas mudanças de horários e coisa e tal, e a gente volta já para seguir com o último bloco do Revista Dourado. Aqui sua manhã tem mais alegria e informação. O Revista Eldorado volta daqui a pouco. Combo Atacadista, mais compras, mais economia, informa a temperatura. Que correria, hein, Padilha, hein, Caduzinho? 27 graus. Mais compras, mais economia. Conferir os preços imbatíveis do Combo Atacadista. Ofertas válidas para esta segunda na padaria. Pão francês JD quilo, R$10,90. Rosca de polvilho salgada JD quilo, R$25,90. Queijo mussarela ou prato fatiado Tirol 400 gramas, R$16,98. Leite amanhecer semidesnatado zero lactose 1 litro, R$4,38. Margarina Claybon 500 gramas, exceto sabor manteiga, R$4,98. Aceitamos diversos cartões. Combo Atacadista, mais compras, mais economia. Chegou a hora de renovar os ambientes e dar um novo ar à sua casa. Com o Mundo da Construção, você tem garantia de qualidade com produtos que transformam qualquer espaço, oferecendo o acabamento perfeito com as melhores tintas do mercado. Tinta Esmalte Color Resicolor a partir de R$79,99 à vista. Telha Abril 18 litros a partir de R$299,99 à vista. E mais, toda a linha de tintas Renner com até 30% de desconto à vista. Não perca tempo. Solicite agora seu orçamento e deixe seu ambiente mais aconchegante e moderno. Mundo da Construção. Um mundo de ofertas para você. Em Siderópolis, fone 3435-3055. E em Treviso, fone 3469-0609. Vem pro Mundo da Construção. A farmácia Droga Cider, rede AC Farma, a mais completa em Siderópolis. Para quem procura saúde, bem-estar e economia. Somos referência na região pelo atendimento, variedade e tradição. Confira nossa semana especial. Terça-feira, do genérico, com desconto de até 70%. Quinta, do bebê, com desconto na linha infantil. E sexta, da beleza, com promoções imperdíveis em produtos da perfumaria. Farmácia Droga Cider, rede AC Farma. Satisfação em atender bem, menos preço, mais saúde. Centro de Siderópolis. Buscando proteção para você e todos à sua volta, com os serviços da Cronos, temos uma equipe preparada para atender todos os segmentos, casa, empresa ou condomínios. Cronos, consulte-nos em Criciúma, na Avenida Santos Dumont, bairro São Luís. Chama no Whats 48 99118 9057. Onde você Você só não economiza se não quiser. No Minato você compra muito mais por muito menos. Confira algumas ofertas para esta segunda. Água sanitária Que Boa, litro 2,99. Detergente IP 500ml, 1,98. Limpador Casa KM 500ml, 4,39. Omo Lavagem Perfeita 800 gramas, 11,95. Minato Supermercados. Mais com menos, Supermercado Minato. Notícias do Governo de Santa Catarina. Estão abertas até 4 de novembro as inscrições para a prova presencial do vestibular de verão 2025 da UDESC. Para a prova presencial do vestibular de verão 2025 da UDESC. Você também pode se inscrever até 15 de janeiro para o processo seletivo via histórico escolar. São mais de 50 cursos de graduação espalhados por Santa Catarina. Venha para a UDESC. É pública, é gratuita, é de todos os catarinenses. Governo de Santa Catarina. Governo de Santa Catarina apresenta Educação em Ação. A valorização da educação e dos educadores são verdadeiras bandeiras para o governo do estado. E para defender essa causa, o governo já fez a lição de casa. Pela primeira vez em 16 anos, o governo enviou para a Assembleia Legislativa uma proposta para aumentar a remuneração dos professores efetivos e valorizar a progressão de carreira, com descompactação da tabela de salários do magistério. A nova proposta incentiva a capacitação dos professores, valorizando os profissionais com mais estudos e qualificação. A proposta, já aprovada por unanimidade pelos deputados estaduais, é um passo fundamental para fortalecer nossos professores e garantir a qualidade do nosso ensino. Secretaria da Educação e Governo do Estado em ação. Volta você conosco no nosso Revista Eldorado, em novo estúdio, um novo local, ó. Tô vendo meu carro aqui de cima, ó, que coisa bacana. É, meu, tô vendo todo mundo passando na Centenário. Tô com a doutora Camila Mattioli Vefago aqui comigo também no estúdio. O Clésio Pipoqueiro, lá da praça, tá mandando aqui, ó. Belo estúdio, Zanini. Bom dia. Parabéns, Rádio Eldorado. A farmácia Medicinales parabeniza todos. Nossa parceria siga nesse sucesso, né? Eles são patrocinadores, se não me engano, do Redação, né? Marilene Dezan. Cristiane Meller de Bona, bom dia, Zanini. Ótimo programa. Valeu, valeu. Um abraço para todos vocês aí, tá certo? Mário Candioto, visual show, até parece que está na beira-mar, Zanini. Que seja um sucesso constante. Rodrigo Sequinel, bom dia, de Uruçanga. Cecília Macan, bom dia. Nossa, que top que ficou. A Cesarina Rodrigues, Patrício Benedetti, parabéns. Vida longa, Rádio Dourado, e um bom dia. O, no YouTube tá perfeito, sua imagem, tudo certo. Que bom, gente, que bom. E olha que esse pessoal correu pra fazer aí, hein? Cadu veio treinar no domingo aí, né? Deu uma loucura aí. Israel, cidade do Farol, sul de Portugal, mandou um abraço aqui pra gente também. Quem mandou é o Antônio de Oliveira e o Vitor de Faro. Um abraço pra vocês. Alô, Cláudia Gislon. Todos os dias estou ligado no Eldorado desde as 5:30 da manhã até o Renato depois do expediente. Eu continuo fã do Silmar, viu, Zanini? Mesmo que ele se foi aí pro andar de cima. Quando você, Zanini, começou, estava ao lado do Silmar, fiquei muito feliz. Depois eu soube que você ia estar na frente do programa, como sou sua fã. Estás fazendo o programa do jeitinho que o Silmar gostaria. Parabéns, Zanini. Deus te abençoe. A Cláudia Gislon. Zanini, manda um beijão pra Camila, que o ficou show. Prima? É prima da Rosiana Belloli? Ah, sim. É, uhum. É. Beleza, pode baixar a trilha aí, meu caro Cadu. Um abraço pra ela. Você é prima da Rosiana, uhum, Belloli? Puxa, que legal. É, então você é prima, irmã dela? Na verdade, ela é prima do meu pai. Ah, mas... prima do segundo, então. É, isso. É, então, conheço a família toda lá, o João, o filho dela, o João Miranda. Ah, é? O marido, ah, o João Miranda. Uhum. Toda a família Belloli ali, todo olha mundo. Só, a Lu Belloli. Mundo pequeno. Ah, a Sônia, a irmã dela. A Sônia, aham. Uhum. Que legal, doutora Camila Mattioli. Elas vão na clínica. Elas vão? Vão, aham. Uhum. Ô, coisa boa. Por isso que eu vi que melhorou o sorrisão ali de todo mundo. Agora sim. Maravilha. Alô, Albertina, parabéns, família Eldorado. Uma semana abençoada a todos vocês. Tem um cara de bike ali querendo entrar, né? Dá pra deixar ele entrar aí pra dar um oi aí pra nós? Chama ele aí, ô Padilha. Dorni... Ele tá lá. Ele tá lá acenando. Tá ali, né? Chama ele, chama. Ele tá tão afim de vir aqui. Bom dia, lindo cenário. Obrigado, Dorni da Silva. Doutora Camila, peraí que a gente já... Claro, já... ele tá bem... Ele tá bem empolgado. Tá bem faceiro lá fora. Entra aí, senta aí, amigão. Senta aí, vamos lá, vamos lá. Tu é o famoso quem? Moacir. Moacir. Ciclista. Ah, tu manda de vez em quando pra nós. De vez em quando manda um alô. Um alô, né? Você queria conhecer o novo estúdio aí, o que você achou? Legal pra caramba. Legal? Ah, é o seguinte, nota 10. Nota 10. Ah, então tá. Um girinho, legal. Moacir, eu não tenho mais tempo, porque o meu programa agora não acaba mais meio-dia. Posso mandar um abraço aí? Pode mandar até 5 abraços. Mandar um abraço aí pra todos os meus amigos do Pedal Radical, Pedal Raiz, Cia do Pedal. Uhum. E por aí abaixo. E tem um monte. Cia do Pedal é o quê? Loja? Isso aí? Cia do Pedal tem, ó. Cia do Pedal também, que é a turma que pedala também. Ah, tá. Pensei que era loja. Senão eu ia mandar a continha lá pra eles pagarem. Sim, mas tem a loja também, mas tem a turma do pedal. Ah, tá. Então eu vou pegar em bicicleta. Pedal Raiz, Pedal Radical. Ah. Black Bike. Olha só. E por aí abaixo. Não, não, Padilha, passa ali o telefone pra... Deixa o telefone com o Gabriel Padilha ali. Se for contar, tem... Eu vou te trazer um dia aqui pra nós falar de bike. Tem 10 mil ciclistas. Vou te trazer um dia pra gente conversar de bike. Pode não mandar, só tu. Manda ficha. Vem uns quatro já. Pode mandar que eu vou falar, eu tenho um monte. Eu conheço amigos também de bike, eu vou... Tenho um monte de segredinho pra falar sobre bike. Vamos fazer um bem bolado. Eu quero saber das histórias. Bastante segredinho. Eu quero saber dos segredinhos. Tem novidade. Você, obrigado. Tem uma caixa blindada que não pode ser aberta. Obrigado, querido. Valeu. Obrigado, querido. Dá um presente pra ele ali, Padilha. Dá um presentinho pra ele aí, ó. Já que você veio até aqui, você vai ganhar um presente aqui do nosso programa. Vai ganhar um... Aí me espera ali que a gente, assim terminando, eu já tiro, eu tiro uma foto. Pode entregar o... Já pode entregar pra ele ali, ó. Presentinho nosso. Padilha, já entrega pra doutora Camila, um pro Arno também, né? Aí a gente já faz. Deixa eu encerrar então com a doutora Camila Mattioli Vefago. Doutora, deixando os contatos da clínica odontológica doutor André Lima, claro. E chamando as pessoas, né? Claro que na próxima vez a gente conversa muito mais sobre a saúde dental. Hoje é um dia de festa, hoje é um dia diferenciado, claro. Mas agradecendo a presença de vocês, transmitam o nosso abraço ao doutor André, querido doutor André Lima, e todos, né? Todos aqueles que fazem parte da clínica. Claro, sinta-se abraçado por eles também, com certeza, né? E é sempre um prazer estar aqui trazendo realmente informação, saúde para todo mundo. E o telefone da clínica é o 3045-2525 ou 999-088-37, o WhatsApp. Só mandar mensagem, dizer o que que, né, que tá precisando, que as meninas vão fazer o encaminhamento correto para os dentistas que trabalham lá. Ah, legal. Isso é muito importante realmente, então. Beleza, então. Obrigado, doutora Camila, um abraço pra você. Quer mandar um abraço pra mais alguém aí? Pode mandar. Olha, a gente tem muitos pacientes que escutam a rádio, tá? Então, com certeza, depois o pessoal vai começar a falar, ah, te escutei na rádio. Então, eu quero mandar um abraço pra todo mundo, certo? Pra não esquecer de ninguém, pra né? Pra não esquecer de ninguém, então vai pra todo mundo. E pra família, pros amigos, né? Que sempre ouvem também, e aí bate falta e manda aqui pra gente na hora. Toda vida. Toda vida. Camila Mattioli Vefago, obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, Arno, por ter vindo aqui à nossa inauguração desse novo estúdio panorâmico e chiquérrimo, convenhamos, da Rádio Eldorado. Aliás, na imagem, ali que tá no YouTube, fica mais bonito, agora não, porque apareci eu, né? Mas ali onde estava a doutora Camila, que agora ela se levantou. Olha ali, ó. Olha que coisa linda lá, ó. Meu Deus, é lindo demais. Parabéns aí a Sandra e a todo o pessoal, tá certo? Tem quanto tempo a música ali, meu caro? Uhum, tá certo então. Então vou mandar mais uns abraços. Deixa eu dar só uma tossida que hoje eu não tossi ainda. Pronto, agora mantive a tradição. Uma miserável. Agora mantive a tradição. Alô, Gorete Goulart. Bom dia, povão de Deus, abençoe a todos. Isso, Júnior Fontana Bez. É gravado o Colosso agora ou é ao vivo? Ao vivo? É, bom dia, é bom chamar, né, Padilha? Bom dia, companheiro, belo programa. Djalma Mariano, obrigado. Gorete Goulart, fiquem à vontade, gente. Obrigado. Obrigado, Arno. Obrigado, Camila. Obrigado, gente. Bom dia, Zanine. Agora você pode mostrar o tempo real pro Coutinho, né? Dado. Gostei dessa. Gorete Goulart. Zanine, o estúdio novo fica onde? Fica no mesmo local, só que no segundo andar. E aí, então, a 89,5, muito em breve aí, vai... sendo comandada pela Júlia Grassi, que vai estar fazendo a programação, claro, com outros componentes também, óbvio, mas ela vai estar fazendo, então, esse trabalho da rádio musical, que vai ser 89,5 FM, né? Vai ser a nossa musical. E aí depois, então, da nossa rádio musical, a gente vai tirar do ar a AM. Por enquanto, mais um tempinho aí pra vocês. Tá certo? Zanine, procede essa informação, o Vini Júnior não será a bola de ouro. Eu acredito que proceda, viu, meu amigo? Mas agora não dá tempo de confirmar. Antônio Carlos de Mamã, a Nova Eldorado, fica no mesmo lugar que a antiga, só que no segundo andar. É tudo uma só. Obrigado, meu querido Adair. Bom dia, Zanine. Não pode dizer, ah, tá bom, entendi. Celso Simansky, não pode dizer que foi pra andar de cima quando a pessoa morre, porque a gente veio pra andar de cima e estamos vivos. Tá bom, obrigado, Celso Simansky, um abraço pra você. A música de hoje, alô, Evogênes aqui no YouTube, um abraço pra você. A música de hoje é Toda Forma de Amor, do Lulu Santos. A gente vai encerrar com ela e na sequência vem Antônio Colossi ao vivo com o Redação Eldorado de hoje. E eu vou esperar ele lá embaixo para depois a gente ir embora, né, Colossi? Vem aí o Redação Eldorado. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito felizes com a sua audiência. A gente volta amanhã para mais Revista Eldorado para você. Eldorado, o som do rádio que Santa Catarina consagrou agora está aqui. FM 98,5. Mais potência, maior alcance. O rádio moderno e dinâmico para acompanhar a sua evolução. Um canhão de audiência explodindo em todas as direções. Eldorado, a primeira em jornalismo. Redação Eldorado, a hora da notícia. Oferecimento Oral Sim Implantes, MM Rosso Supermercados, Laboratório Pasteur, Medicinales Farmácia de Manipulação. Agora 11 horas 56 minutos, hora oficial do Brasil, tempo bom em Criciúma, a temperatura neste momento está na casa de 27 graus, a umidade se encontra em 54%. A Prefeitura de Cocal do Sul, junto à Secretaria Municipal de Educação, irá realizar um processo seletivo para admissão em caráter temporário, por tempo determinado, para cargos com atuação na Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social e Saúde para o ano de 2025. As vagas são destinadas para várias funções. O edital se encontra presente no site cocaldosul.sc.gov.br. As escolhas de vagas ocorrerão em horários específicos para evitar aglomeração nos dias 21 e 22 de janeiro de 2025. E a mediana do relatório Focus para o IPCA de 2024, considerado a inflação oficial do Brasil, subiu pela quarta semana seguida de 4,50% para 4,55%, superando o teto da meta de inflação de 4,50%. Um mês antes, a taxa estava em 4,37%. Considerando apenas as 57 projeções atualizadas nos últimos 5 dias úteis, a previsão passou de 4,54% para 4,55%. Se a estimativa intermediária do foco se concretizar, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vai terminar a sua gestão escrevendo a terceira carta aberta para explicar o descumprimento da meta. O mandato de Campos Neto vai até 31 de dezembro deste ano. E Vasco e Bahia fazem nesta segunda-feira, às 21 horas, o último jogo da 31ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. A equipe Cruz Maltina ocupa a 10ª colocação do Brasileirão com 40 pontos. Já os baianos ocupam a 7ª posição com 46 pontos. E ninguém acertou as 6 dezenas do sorteio 2790 da Mega Sena. Os números sorteados no último sábado foram 29, 32, 40, 42, 49 e 58. Repetindo, 29, 32, 40, 42, 49 e 58. Segundo a Caixa, a estimativa do prêmio principal do próximo sorteio subiu para 95 milhões de reais. Novo concurso da Mega Sena ocorrerá amanhã. Para mais informações, acesse nossas redes sociais e também o site radioeldorado.net. Nova edição do Redação Eldorado, às 14 horas. No MM Rosso, você encontra super ofertas e preços arrasadores. Confira as ofertas para esta segunda-feira. Filé de coxa sobre coxa temperado IQF Lar 700 gramas, 10,99. Peito de frango Copacol, 10,98 quilo. Detergente Limpol, 500 ml, 1,99. Amaciante Monbiju, 1 litro 700, 5,99. Lava-roupas Omo, 1,6 kg, 20,99. MM Rosso, economizar é tudo de bom. Quando você precisar de exames laboratoriais, lembre-se que confiança é fundamental. E o Laboratório Pasteur garante isso a você, pois 95% dos nossos exames são realizados em nosso núcleo técnico, em Criciúma, com entrega dos resultados no mesmo dia, garantindo agilidade para seu diagnóstico. Exames de qualidade você encontra em qualquer uma de nossas 19 unidades. Estamos em Criciúma, Içara, Siderópolis, Nova Veneza e agora também em Morro da Fumaça, para melhor atendê-lo. Laboratório Pasteur, garantia ISO 9001. Se é cuidado especial que você quer, com precisão e carinho em cada preparação, sua saúde é nossa dedicação. Medicinales, sua farmácia de confiança, cada fórmula feita com amor e segurança. Personalizado do jeito que precisa, pra você e sua família. Você está com dores nas costas? Não consegue dormir direito? Ou sente aquela indisposição durante o dia? O problema pode estar no seu colchão. Chegou a hora de mudar sua qualidade de vida com o feirão de colchões da Mese. Descontos de até 30% ou em até 18 vezes sem juros. Escolha entre modelos com molas, espumas e base baú. Venha para a loja de fábrica na Avenida Santos Dumont 1504 ou fale com a gente pelo WhatsApp 998570987. Mesa e colchões. Dormir bem faz bem. Você nos ouve pelo FM 98,5, pelos aplicativos e pelo YouTube com áudio e vídeo. Rádio Eldorado, um canhão de audiência explodindo em todas as direções. Giassi Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. Informa a hora certa. 12 horas e 1 minuto. higiene e limpeza. Terça, padaria. Na quarta tem a carne, hortifruti. É na quinta e o fim de semana é sempre especial. Ofertas válidas para segunda e terça. Fralda Hugs Supreme Care Mega. Amigo já se paga R$44,98. Shampoo Siage 250ml R$43,98. Lava roupas Tixan 1,6 kg grátis 80 gramas. Amigo já se paga R$14,98. Com balduco tradicional 390 gramas R$5,78. Margarina Claybon 500 gramas. Amigo já se paga R$4,98. Vem pro Giasse. É o Dourado, a primeira no esporte. No campo, nas quadras, nas raias, na galera, nos bastidores e em todos os lugares onde pulsa a emoção, tem Eldorado, o som do rádio que Santa Catarina conhece e confia. Vem aí mais um show de bola, Eldorado. É hora do Jornal dos Esportes. Oferecimento, Mercado dos Parafusos, Motorfio, Materiais Elétricos, Agrodiesel, Retífica de Motores, Sociedade Recreativa União Mineira, Totem, Corretora de Seguros e Meg Sete Eventos. Boa tarde a você, querido ouvinte da Rádio Eldorado. Segunda-feira, dia 28 de outubro de 2024. E nesse momento em Criciúma, 27 graus. E hoje, um dia histórico, um dia que coloca Eldorado em outro nível. E deixa você que está atrás do radinho ou nas nossas lives e aplicativos muito mais conectado e informado. Uma nova era, uma nova Eldorado, um grande alcance, mas com a mesma credibilidade. Muito bem-vindo, ouvinte da Eldorado, ao 98.5. E o Jornal dos Esportes também dá uma modificada nessa virada de chave. Vamos trazer mais esportes, mais informação, mas não esquecendo a opinião e, claro, o Criciúma Esporte Clube. Com a minha apresentação, Igor Stork, e a direção-geral do senhor empresário Henrique Salvaro, está no ar a edição desta segunda-feira do Jornal dos Esportes. Eldorado! Vamos começar falando do Criciúma Esporte Clube. Quem chega é o nosso repórter e setorista Márcio Cardoso. Muito boa tarde, Márcio. Muito boa tarde, Igor Stork. Muito boa tarde, ouvintes do Jornal dos Esportes. Estamos chegando com as notícias do Criciúma, pois Igor ficou no 1-1. Criciúma e São Paulo. No último sábado, no estádio Liberto Wilson, com 17.422 espectadores, para uma renda de R$859.900 e a arbitragem do gaúcho Rafael Klein. Felipe Vizeu abriu o marcador no primeiro tempo, fazendo 1-0 para o Criciúma, e o São Paulo chegou ao gol de empate aos 42 minutos de partida para o segundo tempo, num belo chute de pé esquerdo do Lisiero. Tudo igual, placar final, Criciúma 1, São Paulo também 1. O resultado, o Tigre neste momento é o 12º colocado com 37 pontos ganhos. Jogadores do Criciúma foram liberados após o empate do último sábado diante do São Paulo no estádio Liberto Wilson. Folgaram ontem, folgam hoje e a reapresentação vai acontecer amanhã, terça-feira, no centro de treinamentos Angelone, ao técnico Cláudio Tencati. O Criciúma, em 12º com 37 pontos ganhos, vai agora enfrentar o Internacional de Porto Alegre. Próximo jogo do Tigre no Campeonato Brasileiro da Série A, no próximo dia 5 de novembro, 21h30, no Beira-Rio, diante do time gaúcho. Criciúma agora sai para dois jogos fora do estádio Heriberto Wilson. 5 de novembro, Beira-Rio, Internacional. 9 de novembro, num sábado, às 19h, Mineirão, Belo Horizonte, o Cruzeiro. Para o jogo diante do Internacional no próximo dia 5, no estádio Beira-Rio, o técnico Cláudio Tencati já poderá contar com o futebol do atacante Alano. Ele não enfrentou o São Paulo no último sábado no empate em 1-1, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Cumpriu automática e fica à disposição do técnico tricolor. Uma outra novidade no time do Criciúma pode ser a volta de Wilker Angel. Zagueiro venezuelano ficou fora dos últimos jogos tratando de lesão de joelho. Na próxima quinta-feira haverá um jogo treino, um coletivo, melhor dizendo, contra o Sub-20 no Centro de Treinamentos Antenor Angeloni. E nesse trabalho, Tecate vai observar melhor o Wilker Angel, o zagueiro que é titular também da seleção da Venezuela e que poderá aparecer no time do Criciúma, ou reaparecer no jogo diante do Internacional no próximo dia 5 de novembro, no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. Confirmando, folga ontem, folga hoje, reapresentação amanhã no CT Antenor Angeloni ao técnico Cláudio Tecate. Lembrando que no próximo final de semana o Criciúma não joga pelo Campeonato Brasileiro da Série A. As informações do Criciúma aqui na Eldorado 98.5 para a rede de lojas Ponto das Tintas, Cri Pneus, Pneus Novos e Remodados, Cervejaria Lombir, Rocrio Rolamentos, Mentorf Comunicação Visual e Ótica São Donato no centro em Içara. A você, Igor Stork, aos ouvintes da Eldorado e à torcida do Tigre, um forte abraço, boa semana, boa tarde. Forte abraço, Márcio Cardoso, trazendo e atualizando as informações do Criciúma. E seguindo com o Jornal dos Esportes, agora vamos atualizar as informações da Série B do Brasileirão. Quem chega é Marcos Darouti. Muito boa tarde, Igor Stork, amigos do Jornal dos Esportes. 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, com catarinenses em campo. Já tivemos na última sexta-feira à noite a vitória do Avaí pelo placar de 3-0 diante do Vila Nova, em Floripa, no estádio da Ressacada. Amanhã, 19h, a bola rola no estádio Augusto Bauer, em Brusque, para o duelo de catarinenses. Brusque e Chapecoense se enfrentam na briga contra a zona de rebaixamento da competição nacional. Nesse momento, o Avaí é o 11º colocado, 46 pontos somados. Já Chapecoense, 15º, 37 pontos. O Brusque é o vice-lanterna e tem 33 pontos na competição. Vamos lá. G4 da Série B. Santos, 59, Sport, 59, Mirassol também 59. Fecha o G4, Novo Horizontino com 57 pontos. Zona de rebaixamento, Botafogo de Ribeirão Preto 36, Ituano 34, Brusque 33 e Guarani com 31 pontos é o lanterna da competição nacional, meu caro Igor Stork. Forte abraço, trazendo então as informações da Série B do Brasileirão, Marcos Darouti, e seguindo, vamos para o automobilismo. Destaque agora com Antônio Colossi. Muito boa tarde, Igor Stork. Muito boa tarde, Igor Stork. Boa tarde aos amigos que acompanham o Jornal dos Esportes. O piloto Carlos Sainz, da Ferrari, venceu o Grande Prêmio da Cidade do México, disputado ontem no circuito Hermanos Rodrigues, na capital mexicana. A escuderia italiana foi o grande destaque do dia, já que também conseguiu emplacar Charles Leclerc na terceira posição. Lando Norris, da McLaren, fechou o pódio em segundo lugar. O espanhol já havia conquistado a pole position no treino de sábado e confirmou sua performance na corrida principal. Sainz já tinha vencido o Grande Prêmio da Austrália e levou sua segunda corrida na temporada. O resultado fez a Ferrari ultrapassar a Red Bull na classificação do Campeonato de Construtores. Agora, a escuderia italiana está na terceira posição com 537 pontos. A McLaren tem 566 e lidera. O piloto da Aston Martin, Fernando Alonso, completou no Grande Prêmio da Cidade do México 400 GPs em sua carreira. No entanto, o espanhol teve um problema no carro e foi obrigado a abandonar a corrida antes da 20ª volta. Max Verstappen se envolveu em uma disputa temerária com Lando Norris. Em duas ocasiões, o holandês deliberadamente jogou seu carro para cima do adversário e recebeu duas penalidades de 10 segundos, uma por cada manobra. O líder do campeonato ainda terminou na sexta posição. O holandês é o primeiro colocado na classificação do Mundial de Pilotos com 362 pontos. Em seguida, aparecem Lando Norris com 315 e Charles Leclerc com 291. A próxima corrida da Fórmula 1 será em território brasileiro, no Grande Prêmio de São Paulo. Entre os dias 1 e 3 de novembro, o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, será o grande palco do automobilismo mundial. Para o Jornal dos Esportes, com as informações da Fórmula 1, Antônio Colossi. Te abraço, Antônio Colossi, trazendo e atualizando as informações do automobilismo. E agora passando também no Jornal dos Esportes, Renato Semensati, falando de tênis. Boa tarde, Igor. Vamos falar de tênis então. Uma semana depois de receber a maior premiação da história do tênis, o italiano Jannik Sinner afirmou que não joga por dinheiro. O atual número um do mundo ganhou simplesmente 6 milhões de dólares, algo em torno de 34 milhões de reais, depois de vencer a série de exibição Six Kings Slam. Exatamente, Igor Stork, um torneio de exibição que foi realizado na Arábia Saudita. E diz que sua motivação para ir a Riad era o nível do torneio. Abre aspas para o que disse o italiano. Eu não jogo por dinheiro. No meu caso, eu fui porque seria um torneio com possivelmente os 6 melhores jogadores do mundo. Eu pude medir o meu nível com esses atletas. O tenista de apenas 23 anos argumentou ainda que já tem um bom padrão de vida, sem depender do dinheiro saudita. Ele já acumulou mais de 29 milhões de dólares em premiação em torneios da ATP em toda a sua carreira. Esse ano foram mais de 12 milhões de dólares. Abre aspas de novo para o que disse Jannik Sinner. O dinheiro é importante, mas nem tanto. Eu já tenho um bom padrão de vida. Jannik Sinner, que está em Paris, onde disputa nesta semana o último Master 1000, último grande torneio da temporada. Ele é cabeça de chave número 1 e já entra na segunda rodada da competição. Pode encarar o norte-americano Ben Shelton. É isso, meu caro Igor Stork. Dinheiro não é tudo. Um abraço. Forte abraço, Renato Semensati, atualizando as informações do tênis no Jornal dos Esportes. Uma informação até que foi publicada agora pela manhã é que Vinícius Júnior não vai viajar a Paris, pois sabe que não vai ganhar a bola de ouro. Ninguém do Real Madrid, inclusive, vai assistir à cerimônia. Nem Florentino Pérez, que é o presidente do Real Madrid, Vinícius Júnior, Carlo Ancelotti, que é o treinador, Bellingham, que também estava concorrendo ao prêmio Bola de Ouro, e foi decidido pelo clube. Desta forma, o provável ganhador da Bola de Ouro se torna Rodri, jogador do Manchester City e também atleta da seleção espanhola. Lembrando que o prêmio Bola de Ouro acontece nesta segunda-feira. Vamos com a opinião. Análise dos acontecimentos esportivos por quem entende da matéria. Agora na Eldorado, comentário esportivo. Oferecimento Exucre, Uniacelvi, matricule-se já. Remor Veículos, vendendo carros com qualidade, procedência e garantia. Dizapar Criciúma, ferramentas, acessórios, máquinas e equipamentos. E vamos com a opinião, senhor Paulo Coutinho. Um novo estúdio, uma nova era, uma nova Eldorado. E claro, a gente trazendo muito assunto, muito esporte aqui. Fim de semana, tivemos aí o Criciúma entrando em campo. Hoje tem ainda mais Série A, tem Bola de Ouro, muita coisa acontecendo, com o próprio Renato Semensati e Antônio Colossi destacaram pelo esporte. Boa tarde. Boa tarde, um abraço a todos, uma boa semana. Parabéns à família Salvaro por esse empreendimento magnífico. Parabéns ao João Paulo, que é o comandante, e a todos os funcionários da empresa. Eu já trabalhei aqui, essa é a quinta vez, e sou do tempo em que nem se poderia imaginar, né, que a Eldorado chegaria no estágio tecnológico como está chegando. Então, isso é muito bom para o rádio, vivo, mais vivo do que nunca, né? Um rádio mais forte do que todos poderiam imaginar, ultrapassando barreiras, e agora com o nosso som chegando limpo e maravilhoso em outros pontos dos nossos limites. Então, vamos lá. Eu vou começar pelo Criciúma, porque foi uma situação bastante interessante e bastante chata e triste para todos nós. Por quê? Porque o resultado foi justo, gente. Nada de anormal no jogo contra o São Paulo, porque a performance do adversário, ela foi interessante no segundo tempo. Criciúma cedeu espaço, Criciúma voltou, permitiu que o São Paulo crescesse e por isso aconteceu o empate. Só que foi aos 42 do segundo tempo, né? Quando nós já todos que estávamos lá acompanhando, nós, né, o Dourado e o maravilhoso público de mais de 18 mil pessoas no estádio, a gente não imaginava que isso poderia acontecer, ou pelo menos esperava isso não acontecesse. Infelizmente aconteceu, o Criciúma fez um ponto, está com 37, está vivo. Temos 8 equipes na disputa. O Criciúma tem imensas possibilidades de permanência na Série A. É isso que nós esperamos. É claro, evidente, né? E nós vimos alguns pontos vulneráveis, condição física de alguns jogadores. Isso obrigou o treinador a trocar. Das 5, 3 foram por necessidade. Então, tomara que isso aconteça menos daqui para frente, já que o calendário é muito difícil, muito complicado. Internacional e Cruzeiro na sequência, depois mais 2 jogos fora, Fluminense e Bragantino, que acaba de trocar de treinador também, e depois 3 jogos em casa, com o Vitória, com o Corinthians e com o Flamengo. Esse é um calendário complicado, mas com grandes possibilidades de sucesso para o nosso talismã. No esporte amador, o Metropolitano perdeu nas penalidades para o Náutico e está fora da Copa Sul dos Campeões. Na bocha, Elevadores Castelo na Série A venceu o Rosengue e é o grande campeão municipal. E evidente, né, que daqui a pouco, muito brevemente, vamos comentar sobre muitos assuntos interessantes com relação ao futebol, bola de ouro, certo? Classificação da Série A, classificação da Série B, certo? Fórmula 1, tênis, tantos esportes que nós poderemos e cobriremos a partir de agora nessa nova etapa da nossa Rádio Eldorado. Então, já já, no Eldorado Debate, voltaremos com muito mais atrações. Grande abraço a todos. Esse Paulo Coutinho trazendo a opinião aqui no Jornal dos Esportes, que é um oferecimento de Alianda Pisos e Azulejos, porque pisos e azulejos tem que ser na Alianda. Mercado dos Parafusos, a mais completa em parafusos, ferramentas e abrasivos. 2 endereços em Criciúma, matriz na Avenida Santos Dumont, no bairro São Luís, e filial no Rio Moinha, próxima rotatória. Atendemos toda a região. Motorfil Motores Elétricos, revenda autorizada dos motores Eberle, em Criciúma, no Rio Moinha. O telefone, o WhatsApp é o 3478-5754. E sexta-feira, a partir das 19h30, tem Leandro Izaga e Grupo Fúria no Clube União Mineira. Já no domingo, Pé na Estrada e Grupo Vozes dos Pampas embalam a tradicional domingueira a partir das 14 horas no Clube União Mineira. Agrodiesel retífica de motores, a mais alta tecnologia em motores de carro, caminhões e máquinas pesadas. Totem Corretor de Seguros, o melhor seguro para o seu automóvel, e consórcios para automóveis, caminhões e imóveis. E o WhatsApp é o 48-3461-6004. E Nexet Eventos, melhores eventos da região, dia 9 de novembro, no Flor de Lis, Noite das Massas com Neguinho Emanuel e The Beatles Cover da Argentina. A gente vai para um break aqui no nosso Jornal dos Esportes e a gente volta na sequência. Vamos falar dos esportes americanos e também teve Caravaggio pela Copa Santa Catarina da categoria no último fim de semana, chegando com o Thiago Inácio. Na Eldorado, Jornal dos Esportes. Doze horas e 20 minutos. Totem Corretora de Seguros. Realize seus sonhos do melhor jeito, com planejamento, facilidade, vantagens, taxas e condições imperdíveis. Temos opções de consórcios das mais diversas áreas: automóveis, caminhões, motos, máquinas agrícolas, imóveis, viagens, formaturas e muito mais. Conheça nossos planos. Chame agora no WhatsApp 48-3461-6004. Totem Corretora de Seguros. A confiança, solidez e garantia de uma empresa do Grupo Foralto. Sexta é dia de Clube União Mineira. A partir das 7h30 da noite, grande baile com Leandro Izaga e Grupo Mate Amargo. No domingo, segue o baile com mistura de balanço e G-Show. A partir das 2 da tarde, atendimento VIP com garçom na mesa, ambiente climatizado, gente bonita e feliz. Final de semana com os melhores bailes é no Clube União Mineira, lugar de gente feliz. Agrodiesel, retífica de motores. Há 67 anos oferecendo qualidade, precisão e segurança em todas as etapas da retífica de seu motor. A Agrodiesel trabalha com peças originais de primeira linha e a mais alta tecnologia em motores de carro, caminhões e máquinas pesadas. A Agrodiesel possui profissionais experientes e treinados para a correta retífica e do serviço bem feito. Rodovia SC-445, bairro Presidente Vargas. Fone 3462-7777. Mais do que motores, fizemos amigos. Motorfio, comércio de motores elétricos. Revenda autorizada dos motores Eberle. Tudo para rebobinagem de motores elétricos. Distribuidora Corfio de fios esmaltados. Isso mesmo, só na Motorfio você encontra motores elétricos, tudo para rebobinagem de motores elétricos e fios esmaltados. Motorfio, comércio de motores elétricos. Em Criciúma, no Rio Maina. Fone e WhatsApp 3478-5754. Mercado dos Parafusos, a mais completa em parafusos, ferramentas e abrasivos. Nos destacamos pela grande variedade, bons preços e excelente atendimento. Mercado dos Parafusos, dois endereços em Criciúma, matriz na Avenida Santos Dumont, bairro São Luís e filial no Rio Maina. Próxima rotatória, atendemos toda a região. Solicite seu orçamento, ligue e confira 3433-1233 e o WhatsApp 99947-0433. Mercado dos Parafusos, tudo para você. Sem sua empresa. NEG 7 Eventos, os melhores eventos da região. Eduardo Costa, pela primeira vez em Criciúma. Anote aí, dia 23 de novembro tem show com Eduardo Costa no Flor de Lis. Ingressos à venda pelo site minhaentrada.com.br. NEG 7 Eventos, uma empresa especializada em shows, feiras, produções e exposições. Siga o Instagram, @NEG7Eventos, os melhores shows da região. Fique por dentro do mundo dos esportes. Na Eldorado, Jornal dos Esportes. Doze horas e 23 minutos. Estamos de volta com o Jornal dos Esportes, um oferecimento de Alianda Pesos e Azulejos, Mercado dos Parafusos, Motorfil Motores Elétricos, Clube na Mineira, Agrodiesel Retífica de Motores, Totem Corretora de Seguros e NEG 7 Eventos. E vamos falar um pouquinho dos esportes americanos. NFL, quarterback Patrick Mahomes liderou o Kansas City Chiefs à vitória sobre o Las Vegas Raiders por 27 a 20. Na NBA, o Brooklyn Nets venceu o Milwaukee Bucks com uma atuação impressionante de Cam Thomas, anotando 32 pontos, 115 a 102. E na MLB, que é o beisebol, está acontecendo a World Series, onde o Los Angeles Dodgers lideram a série por 2 a 0 em cima do New York Yankees. Para quem gosta de esportes, nesta segunda-feira, pela NBA, teremos Boston Celtics e Milwaukee Bucks às 20 horas e 30 minutos. E também Phoenix Suns e Los Angeles Lakers às 23 horas. Já pela MLB, o Baseball World Series, Yankees e Dodgers às 21 horas e 8 minutos. Os destaques também dos esportes americanos. E vamos trazer agora informações com o Thiago Inácio em cima do Caravaggio aqui no Jornal dos Esportes. Oi Igor, muito boa tarde, um abraço a você, os amigos que se ligam aqui no Jornal dos Esportes da Rádio Eldorado. O Caravaggio jogou a última rodada da primeira fase da Copa Santa Catarina Sub-21, em casa, contra o Operário de Mafra, e acabou perdendo a primeira partida na competição. 3 Operário de Mafra, 2 Caravaggio. Mas o resultado não foi impeditivo para que o Azulão da Montanha conquistasse a classificação na primeira colocação para as semifinais da Copa Santa Catarina da categoria Sub-21. O Azulão da Montanha foi o primeiro colocado na primeira fase e a equipe do Operário de Mafra acabou terminando na terceira colocação. Com este resultado, o Azulão da Montanha agora vai enfrentar a equipe do Metropolitano de Blumenau na primeira partida das semifinais da Copinha na próxima semana, o próximo fim de semana fora de casa. E depois manda o jogo de volta nos seus domínios. O Caravaggio, que perdeu por 3-2, mas tem a melhor campanha da primeira fase, tem o artilheiro da competição e agora se concentra nestas semifinais. É o Azulão em mais um campeonato buscando mais um troféu, buscando mais um título. Uma vez que já foi campeão do Campeonato Catarinense da Série B na categoria Sub-21, Campeonato Catarinense da Série B nos profissionais e agora a Copinha Sub-21, o Azulão também está na reta final. De De olho em mais um título, com as informações do Azulão da Montanha, Thiago Inácio. Forte abraço, Thiago Inácio, trazendo então as informações do Caravaggio. E assim a gente vai trazer sempre informações do Jornal dos Esportes, destacando e abrangindo todos os esportes, automobilismo, tênis, os esportes americanos e tudo que está acontecendo pelo mundo esportivo, de fato, no Jornal dos Esportes, é claro. Mas pra gente finalizar aqui, Série A do Brasileirão, 31ª rodada, tivemos Grêmio 3, Atlético Goianiense 1, Vitória 2, Fluminense 1, Flamengo 4, Juventude 2, Palmeiras 2, Fortaleza 2, Atlético Paranaense 3, Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 1, Internacional 3, Bragantino 0, Botafogo 1, Criciúma 1, São Paulo 1, e a rodada finaliza hoje às 19h com Cuiabá e Corinthians e às 21h Vasco e Bahia. Lembrando que a 32ª rodada começa na próxima sexta-feira, às 21h, com Fluminense e Grêmio. Teremos então o Tigre voltando a campo na terça, dia 5/11, no Beira-Rio contra o Internacional, às 21h30. Na tabela de classificação, quem lidera é o Botafogo, com 64 pontos. Palmeiras 61, Fortaleza 57, Flamengo 54, Internacional 52, São Paulo 51, Bahia 46, Cruzeiro 44, Atlético Mineiro 41, Vasco 40, Grêmio 38 e o Criciúma é o 12º colocado com 37 pontos. Fluminense 36, Vitória 35, Atlético Paranaense 34, Bragantino 34 e os quatro últimos, Juventude 34, Corinthians 32, Cuiabá 27 e Atlético Goianiense com 22. Até aqui os artilheiros da Série A, temos Pedro do Flamengo com 11 gols e Estevão do Palmeiras também 11 gols marcados. Assim a gente vai fechando essa edição do Jornal dos Esportes. A você ouvinte, um forte abraço e vem na sequência o Eldorado Debate. Você está ouvindo Eldorado, o som do rádio que Santa Catarina consagrou agora está aqui. FM 98,5, mais potência, maior alcance, o rádio moderno e dinâmico para acompanhar a sua evolução. Um canhão de audiência explodindo em todas as direções. Análise dos fatos, a opinião, o ponto de vista diferenciado. A Rádio Eldorado apresenta Eldorado Debate. Oferecimento, contato internet, Jugasa Veículos, Motosan Honda, Oral Sim Implantes, Rede de Lojas Ponto das Tintas, Plano de Saúde São José, Cripneus, Uninter, Cartão de Todos, Gamap Soluções Completas para Máquinas Pesadas. Você ligado na Rádio Eldorado, estamos chegando e é com Eldorado Debate na nova Eldorado, na 98.5, que você já está mais do que se acostumando, é isso mesmo, a Rádio Eldorado indo ainda mais longe, um dia histórico, evidentemente, uma mudança de patamar da Rádio Eldorado e você sabe, já percebeu, que não é só a amplitude do sinal e sim a qualidade do sinal que chega à sua casa. Mas o Eldorado Debate é aquele mesmo que você já está acostumado. Com Jâniter Decotes, com Paulo Coutinho, com Sarandi Tomasi e Zildomar Schlemper, estamos chegando para analisar a Sarandi Tomasi e Zildomar Schlemper, estamos chegando para analisar a 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O empate do Criciúma diante do São Paulo, 1-1, será um dos nossos assuntos. Hoje também tem o Bola de Ouro, mas a gente vai começar, evidentemente, avaliando a rodada. Seu Sarandi Tomasi, ponto ganho do Criciúma ou 2 pontos perdidos no Heriberto Wilson? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, amigos da mesa, boa tarde, nova casa, né? Estamos todos bem localizados aqui, com visual novo, né? Enxergando toda a Avenida Centenário. Renato, eu vou, porque a gente observou, assim, pela necessidade que o Criciúma tinha, a vitória era necessária. É um jogo em casa contra um adversário difícil, nós falamos sobre isso, seria mais difícil que foi contra o Botafogo, mas deixou escapar 2 pontinhos. Eu sou nessa linha de que contra o São Paulo, pelo retrospecto de São Paulo fora de casa, por aquilo que ele tem apresentado até então, Renato, se imaginava um Criciúma diferente, com a possibilidade de conquistar os 3 pontos que dariam uma certa estabilidade ao Criciúma dentro da competição. Claro, tem muitos jogos pela frente, mas a distância entre os possíveis rebaixados diminuiu muito. E a gente tem que fazer uma reparação aqui em relação à sequência da competição. O Criciúma terá 2 jogos dificílimos fora de casa e o pessoal que estava lá embaixo, todo mundo está vencendo. Faltam muitas rodadas, a pontuação necessária é pequena, mas o Criciúma precisa pontuar. Não jogou bem, no meu entendimento, né? Um jogo fraco entre o São Paulo e o Criciúma, de poucas possibilidades de gols durante a partida, né? O São Paulo achou um gol e o Criciúma também achou um gol. Então, pelo futebol apresentado, eu acho que o resultado foi justo, tanto para o Criciúma quanto para o São Paulo. Paulo Coutinho, ponto conquistado, pontos perdidos, jogo que teve o melhor e o pior, o gol mais bonito e o gol mais feio da rodada. Boa tarde. Olha, boa tarde. Na realidade, o Criciúma ganhou 1 ponto. Ele ganhou. Agora, se analisarmos por outro aspecto, né, pela circunstância da partida, pelo momento que saiu o gol do empate, aí realmente é doído, é chato, é triste, porque o Criciúma estava com 3 pontos valiosos, muito importantes. Agora, sem sombra de dúvida, como disse muito bem o Sarandi, o resultado é totalmente justo, né? Completamente justo. O Criciúma fez um gol no primeiro tempo, numa falha absurda de um zagueiro que é tido como um dos melhores aí do Brasil no momento, e depois cedeu espaço, né? Perdeu espaços, perdeu força, e em perdendo força trouxe o São Paulo para o seu campo, e em trazendo, acabou tomando gol. Podia ter tomado antes, em um erro também muito grande do próprio zagueiro que errou no gol, e depois um golaço, né? Incrível, lá de longe, que acabou determinando o empate. Agora tem muita coisa pela frente. Tem 8 equipes brigando por 2 vagas. Então, isso me parece ser uma situação positiva para o Criciúma, porque o Criciúma tem chances imensas de ficar na Série A. Vamos falar bastante disso, da rodada, da diferença para a zona do rebaixamento. Jâniter Decotes, para você, não vou começar com futebol, não. Você que é o andarilho do rádio. Lá em rádio, em Florianópolis, trabalhou em todas. Já trabalhou aqui na Eldorado, trabalhou na Uli, trabalhou em vários lugares. Esse momento novo da nossa Rádio Eldorado, com esse belíssimo estúdio aqui, com o visual para a Avenida Centenário. Boa tarde, Renato, boa tarde a todos que estão sintonizados e conectados conosco. Muito legal, né? Muito legal estar fazendo parte desse momento, um momento histórico, momento de que a rádio definitivamente migra pro FM 98.5. Ah, mas estava no 89.5 antes, é verdade. Mas agora de forma oficial no 98.5, a gente chegando cada vez mais longe, com uma potência ainda maior, a gente chegando ainda mais longe. Isso é muito legal, né? Isso é muito bom porque mostra a força do rádio. Porque lá atrás, quando começou a surgir a internet, e aí começavam a citar, não, porque o rádio vai acabar. Quando surgiu a televisão, o rádio vai acabar, o rádio tá aí. Surgiu a internet, o rádio vai acabar, o rádio tá aí. Agora com os canais de YouTube, não sei o que, o rádio vai acabar, o rádio tá aí. Então, amigo, não tem jeito, o rádio está aí. E uma maravilha, né? A gente está nesse novo estúdio, um ambiente espetacular, é cheirinho de casa nova, e isso é muito bom, seu Renato, sem mensagem. Muito bem, toca o hino então. Zildomar, se lembra, você que é o mais antigo da turma aqui de Rádio Eldorado, este novo momento da emissora, boa tarde. Boa tarde, Renato, olha, eu Boa, fazer igual aquele papo de jogador, que agradecer a minha família, quero dizer primeiro a Deus. Não, quero agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade. São 39 anos e é o quinto estúdio da Rádio Dourado, mas o mais bonito, sem dúvida alguma, o mais funcional, coisa espetacular que é esse estúdio. Estamos todos de parabéns, parabenizar a família Salvaro, né, por essa visão, digamos assim, na, na área de comunicação. O primeiro estúdio foi lá em cima, na, na, no Morro Sequinel, quando vim para cá em 1985. Depois, quando veio para a Avenida, da Avenida veio para cá no estúdio de cima, onde funcionou bastante tempo a, e vai continuar, eu acho, a Rádio 89,5, o estúdio de baixo, e agora esse estúdio maravilhoso aqui, impressionante. De parabéns aí o pessoal da técnica, né, o Emerson, né, com todo o seu conhecimento. Aliás, quando cheguei em Criciúma, eu não lembro se logo em seguida o Emerson Martins começou, né? É, gurizinho, jovenzinho, hoje tá aqui. Ele não era nascido, não. Não, logo em seguida acho que o Melé levou pra lá, bem jovem, né? Tem quanto tempo de casa, mais ou menos, Emerson? Então, pra nós. É, lá, desde lá de cima, quando começou com o Melé. Não, desde que começou lá com o Melé lá. Tu tinha que idade? É, isso aí é o Emerson falando, tá, como tá fora do microfone, eu vou traduzindo aqui, né? Mas de qualquer forma, são bastante tempo. Emerson começou bem jovem. Quando lembra é porque faz tempo. Quando, é, nem ele lembra, nem ele. 95. Então, são 10 anos que eu estava aqui. É um guri. Então, de parabéns o Emerson, que hoje é o expert no assunto. Renato, depois que era. É o homem que botou a rádio no ar, né? E depois, claro, nós vamos falar de futebol. Tu vai fazer a pergunta aí, tu fez se o Criciúma ganhou ou não. Deixa para outro. Pode responder. Não, eu acho que o Criciúma acabou pelas circunstâncias, um ponto. O Sarandi, também dá para ficar meio em cima do muro, que o Sarandi disse que perdeu 2, mas pelas circunstâncias do jogo, por tudo aquilo que envolveu o jogo, e eu só discordo do Sarandi quando ele disse que o jogo foi muito fraco. Eu acho que o jogo foi muito tático e se não teve oportunidades, é porque as duas equipes, o Criciúma achou o jeito de jogar, jogou mais de forma mais reativa, e o São Paulo tentou. O São Paulo é um time leve, um time, cara, que time bonito, como diria Miguel Livramento, time muito bonito, o time do São Paulo, um time que procura o tempo todo com 4 atacantes. Então, nesse aspecto, se olhar para esse aspecto técnico, foi um bom jogo, sim, o torcedor gostou. Eu tenho conversado com alguns torcedores e todo mundo lamentando o momento de ser o gol do São Paulo. Foi, o Lisiero foi muito feliz, né? Ele pode tentar daquele chute lá, como muitos tentaram durante o jogo e não conseguiram. Mas, de qualquer forma, mudou pouca coisa do aspecto que o Criciúma tinha que ter esses 2 pontos. Faria uma diferença incrível esses 2 a mais. Mas o Criciúma ainda precisa e vai continuar lutando, e tenho certeza que com amplas possibilidades de se manter na Série A. Muito bem, o pessoal está participando aqui, já estamos batendo 300 pessoas aqui no nosso YouTube. Parabéns a todos aqui, dando parabéns ao Marcel Freitas, dizendo boa tarde, pensei que estava em tela errada, parabéns pelo novo espaço, sucesso. Nosso Borrachinha está aqui também, o Ramon Somariva, que espetáculo é esse estúdio. O Alberto Pereira diz boa tarde, parabéns, e quem ganha somos todos nós com mais qualidade. O Doneda Silva, boa tarde a todos, ficou legal. Mas tá pegando o teu pé aqui, né, gente? Tá lendo, tava aí, rindo, né? Era disso que eu tava rindo. Dorni, aí não tem jeito, Dorni, aí nasceu assim. E pra fechar aqui, uma primeira participação, o Heleno Grego dizendo boa tarde, parabéns à Rádio Dourado, internet, redes sociais só vieram pra fortalecer mais ainda o rádio, porque agora a interação é feita não só por carta ou fone, hoje redes sociais ajudam. Pessoal, hoje nós temos ainda um jogo importante, temos 2 jogos fechando a rodada, mas em relação ao Criciúma temos um jogo específico, que é o jogo do Cuiabá contra o Corinthians. Independentemente desse jogo, analisando a rodada agora, que tem novos integrantes na zona de rebaixamento, ou tem um novo integrante na zona de rebaixamento, mas podemos ter 2 novos integrantes caso o Corinthians vença o Cuiabá. Mas independentemente desse jogo Corinthians-Cuiabá, Criciúma, Grêmio 38, 11º, Criciúma 37, 12º, Fluminense 36, 13º, Vitória 14, 35 pontos, um pênalti que deram para Vitória ontem, um escândalo. Atlético Paranaense venceu o Cruzeiro, saiu da zona de rebaixamento, 34 pontos. Bragantino, 34. É o último fora da zona. Aí, o Juventude, que vem agora, é um novo participante da zona de rebaixamento. Corinthians, 32, Cuiabá, 27 e Atlético Goianiense, 22. Que avaliação que dá para fazer da rodada, senhores? Da rodada, olhando para a parte de baixo da tabela. O Juventude é a primeira vez que entra? O Juventude é. Olha só, né? Puxa vida. E se o Corinthians ganhar, o Bragantino entra. E a nota de corte continua sendo 34. Que Bragantino que demitiu o Pedro Caixinha, né? Os dois demitiram treinadores. O Juventude demitiu primeiro e contratou o... que foi técnico do Coritiba, né? Até agora. Coritiba, pô. Fábio Martins. O Bragantino ainda não tinha anunciado, pelo menos até agora de manhã. O primeiro nome da lista é aquele que era o do Cruzeiro, o Seabra. Você abre pro Bragantino, né? O Bragantino. Ele que já trabalhou lá na base, né? Ah, eu não sei, mas não, era... do Cruzeiro, foi do Cruzeiro. Não, é, o nome forte era o Seabra, pra assumir o Bragantino. É. Mas Renato, não, se o Corinthians... Ele, exatamente, ele tava na base do Bragantino. Se o Corinthians vencer hoje, ele coloca mais um ali. É o Bragantino. 34 pontos, então, vai ser a nota. Dois que nunca estiveram ali, poderão estar. Agora, e os dois que acabaram de demitir os seus treinadores. Sim. Sim. Que momento ruim que o Juventude entra, né? Porque nessa reta aí de definições, o cara cair na... Pra mim, o senhor tá em aberto, pra todo mundo. Sim, sim. É. Não tem, porque você... Hoje vai jogar Corinthians e Cuiabá. Né? Quem é que pode afirmar aqui que o Corinthians é o favorito? Uhum. Não dá, né? Aliás, é Cuiabá e Corinthians? É Cuiabá lá. Cuiabá e Corinthians. O Cuiabá pode estar fora, mas não é, o Corinthians não é favorito. Yeah. É um jogo que pode ser empate. Pode até ter uma vitória do Cuiabá. É o pior visitante, o Corinthians, contra o segundo pior mandante, que é o Cuiabá. Tem tudo pra ser 0-0. É, então. Esse é o jogo certo, 0-0. Eu só queria voltar pro jogo de São Paulo rapidinho aqui, porque o jogo foi fraco, meu. O jogo, tecnicamente, foi muito fraco. É, o jogo no primeiro tempo, o São Paulo deu um chute no gol. O São Paulo Futebol Clube chutou uma bola no gol. Então foi um jogo fraquíssimo. Mas foi, tecnicamente falando. É porque, na verdade, na minha opinião, na verdade, pela forma que o Grêmio se postou também. Não, mas o jogo. Enfrentando. Mas um jogo com um chute a gol do São Paulo é um jogo bom. Mas não é, às vezes, é bom ou é ruim? Não, dependendo da movimentação, eu gostei do jogo. Eu gostei. Um chute a gol não jogo pode ser prendeu, bom. O jogo que prendeu a atenção o tempo todo, tal, vai, volta e não, troca. Vai, volta, todo mundo faz. Não, mas tem jogo que é uma morrinha, além de não chutar lento, e o jogo teve momentos de intensidade, eu gostei do jogo. Sinceramente, eu gostei. É que você... Quando estiver achando um jogo ruim da Série A, estiver achando ruim, assiste um da Série B, eu fiz isso esse final de semana. Na semana. Você muda de ideia. Você muda de ideia. Mas também tem o seguinte: eu assisti Real Madrid 0, Barcelona 4. Eu assisti. Aí depois eu fui assistir Criciúma e São Paulo. É um choque de realidade. A Série A é diferente da Série B, né? As exigências são outras. A prateleira é outra. O nível de cobrança é outro. São Paulo, por exemplo, e querer que ele jogue igual o Mirassol, né? Por exemplo, eu gostei do movimentação, com 59. Movimentação do Lucas Moura, cara. Que cara pra jogar então, quer dizer, alguma. Vamos falar 10 vezes aqui, vamos falar 10 vezes do Lucas Moura. Não é só que então, jogou. Agora tu vai falando um São Paulo com Marco Antônio, aquele inglês ali, pelo amor de Deus. Jamal Lewis. Jamal. Jamal nem a pau. É porque o São Paulo, aliás, do meio pra frente, aliás, é muito bom. Que horas tem agora? Peraí. 15 pra uma. 2 pra uma, o Sarandia tem uma notícia. Opa! Bomba? Uma bomba. Ele ligou. Mandou um abraço pra ti. Ele ligou. Será que é o... É o cara. O candidato? Data vereador em Floripa. Vocês querem me quebrar. 122 votos. Eles querem me Vai matar. Deputado federal agora. Meu pai eterno. Não, ele falou o seguinte... Encontrou ele em Camboriú? Hã? Encontrou ele em Camboriú? Não, ligou, liga, ele liga. Liga. A notícia é que os clubes não dão. Certo? Só o... Genivaldo deu uma informação que quarta-feira... agora então. Não, vai ganhar o dinheiro da liga, vai cair na conta quarta-feira. Ele que falou. É Marcelo Paes, né? Que cuida disso aí, meu Renato. Vou dar um conselho pra turma. Não gasta. Não gasta. Não gasta, hein? Não dá cheque. Não gasta. E nem empresta. E nem empresta cheque. Não. Pior. Principalmente isso aí. Não dá agora, não dá um valor antes. Se a informação dele e se confirmar, eu vou arrumar uns votinhos, pegar uns dois lá na próxima eleição lá em Floripa. Ah, com certeza. Tá mais, hein? O Havaí já recebeu. Daí é o cara, né? Não, ele sabe tudo. Senhores, voltando a falar sério aqui. Mas Renato, tu permitir, Renato? Eu queria falar um pouquinho mais sobre o São Paulo, quando a gente fala assim que o jogo foi fraco, é porque assim, estádio cheio, super lotado, né? O número apresentado chama atenção, porque o estádio estava cheio, pelo que a gente viu, se imagina tinha mais pessoas, né? O Criciúma anunciou 17.422. Pois é, né? O estádio super lotado. Mas assim, quem foi ao... discutido tantas vezes. Mas assim, quem foi ao... Vamos discutir mais tantas vezes. É, que for necessário, né? Acompanha aqui nas catarras. Não. Ninguém vai fazer, ninguém vai acompanhar. O que quer dizer assim, ó. Tinha-se um estádio cheio, uma expectativa, tu vê, o Luciano deu um chute a gol e o Nilton deu um chute a gol. No primeiro tempo. E pra fora e chutaram bastante também. Não, digo assim. Os goleiros não fizeram nada, entendeu? Então, tu cria uma expectativa com um adversário de qualidade, São Paulo. Os goleiros fizeram. Do São Paulo, falhou, né? Sim, deu a bola, deu um tapa na bola, deu no pé do Viseu, daí E levaram pra seleção, hein? Hã? Levaram pra seleção. Se ele deixa passar a bola, não acontece nada. A bola saía pra linha de fora, fundo, né? Ninguém pegaria, mas então criou-se uma expectativa, assim, que houvesse durante o jogo muitas alternativas, né? Ofensivas, tanto do Criciúma quanto do São Paulo. Na verdade, no meu tempo, não teve nada. Então, por isso ficou essa expectativa, essa, que houvesse, assim, um jogo mais jogado, mais disputado, com os goleiros fazendo milagre, intensidade, e no fim o São Paulo, primeiro tempo, estava acompanhando, São Paulo ficou com 78% de posse de bola, só os dois zagueiros tocaram na bola. Mas é justamente. Mas aí tem o mérito do Criciúma que soube se organizar bem. Não sei. Você arma uma estratégia. Ninguém atacava ninguém, né? Ninguém atacava ninguém, né? O que, tanto que você vê, os gols saíram, o Criciúma não criou a sua oportunidade de gol, foi um lance bizonho do Arboleda. Se ele tentar mais 99 vezes, ele acerta a bola. Tu vê, o Rodrigo pegou essa bola, conduziu essa bola. O Rodrigo foi na linha de fundo. O Rodrigo conduziu essa bola. Foi até a linha de fundo, tiver jogada ali. Foi o Rodrigo. É algo diferente que o Bolas tem, é. A bola chega nele, não para ele. A bola chegou nele e cruzou sem ver. E o Lisiero, se tentar mais 99 vezes, também não acerta aquele chute. Não tem essas inversões. Três anos sem fazer um gol. O Lisiero? É. Fez contra o Criciúma. Três anos. Mas aí fala, ó, também ele demora pra fazer gol. Mas quando faz. Três anos sem dar um chute. Valeu pelos três anos. Com relação à posse de bola, aí o que o Criciúma deu a bola pro São Paulo, o Criciúma marcou marcação alta no começo. É, mas. O Criciúma pegou lá na frente, gente. É. Então o Criciúma não deu essa bola pro São Paulo ter essa posse de bola. Mas não conseguiu tomar dele. O Criciúma marcou lá na frente. E vou dizer mais aqui, ó. Na minha opinião, o Criciúma não pode fazer mais isso. Não pode fazer, porque não aguenta. Não aguenta. Então marcou bem, certo? Lá na frente, pressionou, evitou que o São Paulo jogasse, que não jogou nada no primeiro tempo, só o Lucas, mas ninguém, entende? Mas o que aconteceu? No segundo tempo cansou. Cansou, pronto. Aí você tem quatro jogadores, certo? Que você tem que trocar, ele tem cinco substituições, de repente as possíveis mudanças táticas, elas não acontecem, porque você perde Claudinho, perde o Newton, perde o Trauco, perde o Bolassi, então não dá. Muito bem, deixa eu agradecer a rapaziada aqui do nosso YouTube. Vai ter um prêmio aqui pra vocês, hein? Uma camisa das Carvoeiras. Hoje tem jogo das Carvoeiras, as meninas do Criciúma contra o Avaí Kinderman. Daqui a pouco a gente fala mais desse jogo, mas vai ter uma camisa aqui, vai ter uma pergunta ali. É decisão, né? Decisão, é o primeiro jogo da decisão, né? E aí, você que participa aqui no nosso YouTube, rapaz, nem pedi like, já passou de 100. Então, espetacular, já estamos batendo ligados. Em 400 pessoas ao vivo aqui, agradecer a turma toda. Senhores, e esses times que trocaram de treinador agora? É desespero? Bateu o desespero? principalmente o Juventude e o Bragantino, porque depois eu vou olhar aqui, mas o Bragantino lá no começo do campeonato, ele estava pontuando o campeonato, não estava? Estava lá em cima. Era um dos G4, era um dos primeiros colocados. E me surpreendeu essa queda do Bragantino. E foi ladeira abaixo mesmo, né? Foi ladeira abaixo. O Bragantino vem mal, né? Pois é, mas é estranho, né? Com a vitória do Atlético Paranaense, na minha opinião. Com a vitória do Atlético Paranaense, o Bragantino passa a ser o lanterna do retorno, com 8 pontos. O Atlético Paranaense tinha 6, foi para 9, o Bragantino tá com 8. O Bragantino demorou para trocar, Renato. Se fosse administrado por brasileiros, né? Porque o Bragantino tem interferência externa, eles teriam trocado muito antes. Mas essa tem razão, foi surpreendente a queda. Começou a cair, ficou mal um tempo e depois foi a ladeira. Continuou, não se mudou mais. Mas o futebol brasileiro é assim, Renato. Chega no final lá, os times têm essa alternativa, vamos buscar uma solução. Se vai dar certo ou não. Mas eu concordo com o Renato, é desespero. Sim, com certeza. É desespero porque bateu na porta o Sarandi. O rebaixamento. Opa! Certo? Porque se o Bragantino tivesse no meio da tabela, ele não ia trocar. Não ia. O Bragantino não quer ser campeão, enquanto, né? Sim. Então ele ia manter o caixinha, certo? Agora. Também com esse nome também. Não dá, tá louco. quando caiu o caixão. Quando você. Como é que eu não sei como é o nome dele, né? Mas pode ser que ele volte com outro nome, né? Pedro. Pedro Caixinha. Pedro Caixinha. Caixinha tem que mudar o nome. Agora tem o seguinte, né? Claro que o treinador tem a sua parcela de culpa, mas quando a diretoria do clube negocia o principal jogador no meio da temporada, como foi feito, também pesa na balança. A proposta do Bragantino é essa. Só pra não ficar devendo. Pedro Miguel Faria Caixinha. Isso, Caixinha é sobrenome mesmo? Não, não. Não, ele colocou no nome dele Caixinha. Não é possível que o pai dele português ia colocar Caixinha, né? Mas aqui, colocou. Mas colocou. O Jânio agora. Pedro Miguel, eu vou chamar ele de Pedro Miguel agora. O Jânio agora ficou numa posição estratégica pra levantar a mão, né, Renato? Bem na minha frente, é, né? Que ele escolheu, né? É, bem na minha frente. Muito bem. Vou atrapalhar, vou tapar vocês tudo. Não, eu falei vocês da tecnologia, um trabalho de frente para o outro. Quando tiver interagir, fica mais fácil. Agora, eu trabalhei no tempo aqui no Eldorado, que tinha, eu não fazia o nome, é lógico, né? Chegava uma moto 125, ele desaparecia. É. Som. Claro, porque 125 é cobrador, né? Chegou uma... entregador. Chegou uma Titã 125, pode sair quem vem cobrando é quem. É a que mais vende, né? E agora seria um privilégio, porque ele está vendo quem chega de moto. O cara subiu aqui na rampa, subiu uma 125 ali, eu parto daqui. Vem falar do cheque. Muito bem, o Jânio Tedecorte, prepara uma pergunta mais fácil. Tá? Hoje, 7:30 da noite, tem as meninas carvoeiras enfrentando o Avaí Kinderman pelo jogo de ida da final do Campeonato Catarinense. Então, 7:30 da noite, Heriberto Wilson, entrada franca, tem a transmissão também pela TV Tigre no YouTube, se você quiser acompanhar de casa, vai ganhar uma camisa das meninas carvoeiras. Quem acertar a pergunta feita pelo nosso Jânio Decordes. Então faz fácil, hein, ô Decordes. Nosso objetivo aqui não é matar ninguém, seu malvadinho. Certo? É premiar. Não, se a pergunta fosse essa ali, o Jean Vieira já tinha ganho. Jean Vieira mandou, é esse aqui mesmo. No YouTube? Não, aqui no meu WhatsApp. Aqui, a história da 125. Ah, mas essa aí. Já tá. Tá vindo aí com o grupo. É verdade? Tá vindo aí com o grupo de rádio. É verdade? É esse, não é? Não é esse aí? Calma. Carnaval. Eu tive que construir um espaço aqui lá no centro, lá. Só pra ele. Só pra estacionar? Não, pô. Chegava a moto e ele. Seu dirijo. O nosso Valmor Carminati aqui está dizendo: não estou conseguindo ouvir no celular no 98.5 FM, só no 570 e no 89.5. Aí o pessoal vai. É que vai. Aos poucos vamos ajustando. É, vai ser colocado no novo aplicativo, então está sendo feito esses ajustes, né? Então lá no aplicativo, tanto no da Rádio Eldorado como no Rádios Net, você vai ouvir ou pelo 570 ou pelo 89.5, mas já vai estar tudo ajustado. Perfeito. E pelo site também. E o nosso Luiz Fernando está dizendo que a resposta da pergunta do Jânio é Michael Jackson. Ele não fez a pergunta ainda, né, cara? Não fez a pergunta ainda. Senhores, pênaltis e mais pênaltis marcados, inclusive um trazendo prejuízo direto aos times que lutam pela permanência na Série A, porque o Vitória estava empatando com o Fluminense em 1-1. Resultado excelente para quem está na parte de baixo. E aí o árbitro acabou marcando uma penalidade inexistente, ridícula. O árbitro acabou marcando uma penalidade inexistente, ridícula, inexistente, e o Vitória fez 2 pontos a mais. No jogo do Maracanã, o Gerson tromba no jogador do Juventude e o Braulio Machado dá um pênalti, mas desses pênaltis, cara, que o jogo tava 1-1. Uma coisa absurda, tal qual aconteceu no Allianz Parque. 2 pênaltis pro Palmeiras, pra mim, nenhum dos dois. Acho que a comissão de arbitragem concorda que os pênaltis não aconteceram, porque os 3 árbitros foram afastados. Não, dois catarinenses, o Abel, Ramon Abate Abel e o Braulio. O jogo do Palmeiras foi uma barbaridade, né? Que é isso? Um pior que o outro, né? O Fortaleza foi totalmente prejudicado em uma partida. Olha só, dois pênaltis, pênaltis, nenhum dos dois foi pênalti, né? Que é isso? Tá louco. E aí, o do Flamengo, eu não sei qual é a explicação que os caras vão dar, cara. Não tem como. O Braulio. Não tem como, né? Mas daí tem o VAR, né? Não. O VAR não viu. Por exemplo, no Allianz Parque, ele foi 2 vezes no VAR, né? O segundo pênalti ele não tinha dado. Aí o VAR chamou, ele foi e deu. Ele mudou de ideia. Olha, os dois não foram pênaltis, tá? Do Palmeiras, no jogo do Palmeiras. Não foram pênaltis. Mas o primeiro lance... Tem ali uma mãozinha nas costas, tem. Mas não é o suficiente. Mas futebol é jogo de contato, né? Nós estamos defendendo, gente, essa nova geração de árbitros que segue o jogo. É claro. Dão continuidade, né? É, mas ali, eu não acho... Acho que não foi, tá? Mas não acho tão absurdo a marcação do pênalti. Por mais... Não... Ah, que absurdo agora. O segundo, o cara... E o pior é que quando... Eu acho que é o Caio Paulista. O Caio Paulista vai reclamar pro Ramon Abateabel. Ele faz o gesto, ele mesmo faz o gesto. Não, ele tá com a mão aqui. E aí eu vou ter que olhar quem é que tava no VAR, que eu não sei quem não, era. Se virando, né? Ele tá se virando. Ali, pelo amor de Deus. Tu vai tomar uma bolada no rosto. Qual que é o teu reflexo natural? É se defender? É se defender. Aquilo ali foi um absurdo. Mas se ele tivesse um movimento pra tirar a bola ainda, pra não bater no rosto, ele não tirou, ele ficou com a mão. É, o pênalti. Aí seguindo, o pênalti que o Braulio deu pro Flamengo, do. Cara, não foi absolutamente nada. Foi sim, uma trombada do Gerson no cara, né? É, não, mas não foi absolutamente nada. O Gerson bateu, não buscou. Não, eu não sei se vocês já tiveram, oportunidade, eu tava de ouvir, eu tava ouvindo o áudio do VAR do pênalti marcado para o Vitória. Não. Não, esse não acompanhei. Cara, os caras do vídeo, cara, eles conseguem brigar com a imagem. Eles conseguem, vendo o lance de só deu pênalti. Gente, o cara do Flu, se fosse pra marcar alguma coisa, não era falta de ataque. Eu só vou colocar um agravante nesse jogo, porque ele já tinha dado um pênalti inexistente, o VAR chamou, ele tirou o pênalti. E tu sabe que eu tava vendo isso... É uma vontade de dar pênalti, hein? Aqui, ó, eu tava vendo hoje o programa no Sport TV, antes do Redação ali, o Sport TV News, e o comentário foi exatamente esse, do André Lofredo. Ele disse, ó, sabe qual é o problema desse pênalti aí? É que ele já tinha dado um pênalti pro Vitória e foi chamado no VAR e ele retirou, desmarcou o pênalti no primeiro. Uhum. Então acho que ele ficou na cabeça, ele tava esperando um momento para que acontecesse o que aconteceu. E os caras do vídeo, eles brigam com a imagem, dizendo que o jogador do Fluminense acerta o jogador do Vitória e pênalti. Cara, é brincadeira. Esse é o grande problema. Então, os caras vão brigar com a imagem, como disse o Jair. E tentam convencer todo mundo, né, que eles estão certos. É quando o jogo do. Flávio Rodrigues Souza tá apitando esse jogo do Vitória. Do Vitória. Flávio Rodrigues é aquele da expulsão do Gustavo, foi, né? O jogo do Cristiano? São Paulo? Não, antes. Botafogo. Olha, o que nós comentamos aqui? Que esse negócio de que time pequeno na final. Sofre indicado, né? Gente, olha o que aconteceu, né? O Botafogo é o líder. Sim. E o Criciúma teve um gol anulado num lance que eles podiam engolir, né? Não, e no tamanho Vitória e Fluminense não dá pra comparar, o Fluminense é muito maior. Sim. É atual campeão da Libertadores. Pois é, mas então já voltou a turno, né? Fluminense. Porque Palmeiras e Fortaleza, o benefício foi total pro Palmeiras, né? Total. Aliás, a gente se apega nos pênaltis, o Ramon fez uma arbitragem tão infeliz que o atacante do Fortaleza vai pegar a bola dentro do gol, no gol do volante do Hércules, o Everton empurra ele e ele bate com o supercílio na câmera de transmissão. Pikachu. E corta. Ah, mas o Everton não teve a intenção, mas provocou. Ah, claro. Se ele não vai atrás, não aconteceria nada. Ele não deu nem amarelo. Mas Renato, assim, ó, eu não sei quem tá errando mais, se é o árbitro ou é o pessoal do VAR, entendeu? Essas duas coisas. Não, é o árbituro porque a palavra final é dele. É, mas ele é induzido pelo mas VAR. Daí tu me chama. Ele vai ver a imagem. Tu me chama e me convence em todas? Não. Não. Eu chego lá, não, mas peraí. É o que a gente tem. Eu não concordo. Pelo que vaza aí na gravação da fala entre eles, né? A CBF disponibiliza. Sim. Aí eu fui olhar aqui, ó. Quem é que tava no vídeo do jogo lá do Flamengo, do Palmeiras? Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. E é VAR FIFA, tá lá do Rio Grande do Norte. Quando vejo o nome dele, também chega a me dar um... Gosta de uma confusão. Gosta de uma confusão também esse... E aí, como já tem histórico, é aquilo que a gente fala. A CBF também gosta de dar o pé pra pegar, né? Gosta de dar o pé pra pegar. Senhores, eu preciso chamar o intervalo aqui. Deixa eu falar aqui da... Vamos pro intervalo e a gente volta aqui no YouTube. Pra minha vida melhorar, quero voltar a sorrir.